Por exemplo, a pessoa que tem um abdômen super trincado, ela desequilibrou para academia e para alimentação. O bilionário desequilibrou para o lado dos negócios e para agregar valor às outras pessoas. Então saia do senso comum, desequilibre para os lados que você acredita, para que no futuro você tenha uma vida equilibrada. Você ouviu o Primo Rico na Energia 97. Money, money, money! Energia. Energia. Energia. Energia 97. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. Começando mais um programa, mais um Estádio 97 aqui na Energia, sempre ao vivo, no oferecimento de McDonald's. Novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's, para arrasar a sua fome. Também oferecimento de Amanco, quer uma seleção campeã na sua obra? Com Amanco, tá fácil. Amanco, Amanco. Sejam bem-vindos, boa tarde, tá no ar mais um Estádio 97, aí, boa pessoal. Tarde. Boa tarde. Salve, salve. Esse riso de desespero é engraçado. Tudo bom? E aí, manão? Frutos Fala, do mar gente, boa tarde. Boa, boa tarde. Muita chuva aí, mano. RG, aqui tá uma lua pra cada um, viu, cara? Nossa, calor escaldante parece aqui e agora à tarde aqui também, um baita calor. Aqui tá um balde pra cada um, velho. Pra mim parece que tá sol, bem, tá, né? Tudo bonito, tá maravilhoso. Ah, é, Domênico? Tá legal, percebe, hoje tá bacana. Clareou, Dodô? Tá tudo claro, velho. Clareou? Nossa senhora. Mas digamos assim, que passou por uma tempestade, né? Passou por uma... Caiu uma chuva ontem, né? Uma chuva forte. Mas aí depois vem a bonança, não é assim que fala? Bonança. Depois da... Bonanza era o seriado de TV. Era legal. Bonanza era legal. Tinha um jogo de videogame que era Bonanza musiquinha. Brothers. É Bonanza, mas onde ficou com a busanfa na mão, viu, chefe? Ah, cara. Ah, ficou. Eu só quem sei. Quem ficou? É o senhor, quem? É, mas peraí, só falo com quem tá na final. Desculpa, chega lá primeiro, brother. Então daqui 3 horas chega lá primeiro, irmão. 3 horas o carro. Não, mas assim, primeiro passa do Corinthians até aí, o momento. Nesse momento, fala tá com o mano, São Paulo e o Palmeiras. É verdade. Nesse momento, só tem Palmeiras na final, bacana. Não, jogo, mas se o mundo acabasse agora, não você, teria por exemplo, final, chupa. Vamos supor que ruísse final. Hoje o estádio, não tivesse o jogo e etc. Ficasse... É difícil, tava caindo telhado há um tempo atrás, né? Mas difícil. Então, mas não, se acabasse o mundo hoje, não teríamos um campeão paulista. Bela Páscoa, hein? Bela Páscoa, hein? Parabéns, vamos lá. Vamos lá. Bela Páscoa. Como que vamos, meus amigos? Ah, já começou o programa? Só tem placar daqui. Daqui a pouquinho, aguentem aí. Ah, eu não vejo a hora, seu Bento. Aliás, antes de começar, a aposta está quase. Peraí. Quase vencida. Agora é sério. 2x1, 2x1. Tempo normal. Tempo normal. Foi dito isso? Tempo normal. Tempo normal. Tempo normal perdeu. Eu mandei no grupo ontem e você fez de cego que eu vi. Tempo normal perdeu. Aliás, cadê o senhor Supla? Cadê o senhor Supla pra vestir a camisa do Verdão, seu Supla? Tô convocando o senhor. O senhor apostou comigo aqui de manhã, que ia vir hoje. Olha. No mais tardar amanhã. Atenção, tá? Supla, se você estiver ouvindo, ou se você é amigo do você Supla. Perdeu a aposta pra mim. Ou se você é pai do Supla, se você é mãe do Supla, avise-o que ele perdeu uma aposta para o Domênico. O seu Bento, apostou comigo, perdeu, velho. Não tem conversa. Só um minutinho. Impossível. Seu Bento, antes de começar definitivamente o Estádio 97, só pra dar um bom. Só pra dar um boa noite, Carilho. Ai. Ai, ele fica triste, velho. Sombra, ontem, vou só esclarecer um assunto aqui, sério. Ontem fui indagado Indagado. Pelos ouvintes do estádio. Eu fui acuado por alguns ouvintes. Por quê? Isso não se faz com caipira. Por quê? Eles queriam dois placares. Eu falei, não, gente. Não tem graça dois placares. Porque o Parmeira perdeu o jogo. O regulamento diz que quem perde a classificação que tem placar. Não é quem perde o jogo. Isso é uma somatória. Ninguém vai intimidar aí no Twitter. Aqui não é Supremo Tribunal Federal, não. E aqui não se muda regulamento. A gente não faz enrosco com coisa assim. Porque aqui a gente não tira férias com uma semana dentro da não. Semana. Então é o seguinte, esse placar, ele foi bom para quê? Ele foi bom para dizer o seguinte, que no tempo normal o Palmeiras perdeu, o Jailson perdeu a primeira dele, Palmeiras, não é isso? Fazia tempo que ele não tinha perdido. Já tinha perdido. Ah, então, isso aí. Não vem bancando assim, eu sou o cara que agora, tirou a virgindade. Não, mas tiramos, porque tava difícil de tirar do cara, hein, velho? Tirar a virgindade é chato. É melhor a segunda, a terceira. Você gosta de ir na segunda, terceira? Não, a primeira não. É? É chato pra cacete. Você imagina então o Rafael Claus, o árbitro lá, o seu Bento. A hora que ele vê aquele monte de sangue, ele fala, não, para. Aí então, começando as manchetes do Estádio 97, oferecimento do Macro. No Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. Também Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Baterias Zero Quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro, seu Bento. Tricolor! Seu Bento! Que beleza, hoje vai ficar só quem realmente conhece o Tricolor para comentar aqui na mesa. Dá gosto de ver vocês dois aqui. Lembrando que o Cláudio Mota, nesse momento, está se dirigindo junto com Tetinha, para a zona norte de São Paulo. Hoje começa o primeiro encontro, o primeiro troca-troca de figurinhas do estádio. Que legal, sim, hein? É o primeiro troca-troca de figurinhas do estádio. Então, daqui a pouco, certeza, né? Mota e Tetinha na Praça Heróis da FEB, zona norte de São Paulo. Vão entrar ao vivo de lá. Leve suas figurinhas. Faça a sua troca-troca de figurinhas. Ele só manda o Mota quando chove. Impressionante. O Tricolor que. Não, tá era três horas da tarde, os caras assim, olha, vai chover. Três e meia? Então vai. Olha, já está chovendo. Eu falei assim. Então vai. E seis e meia? Você tem já a previsão do tempo aí, Maju? Não sabemos. Então vai. Se chover lá, não tem. Se você estiver lá e estiver chovendo, tá rolando. Legal foi a resposta do Soma, né? Vai ter ação? Ué, troca a figurinha dentro do carro. Quem nunca, né, Marcão? Né? Vamos lá. Troca dentro do carro. Mas... O Colorô de defende a vantagem do empate. Né, lá na Arena Corinthians, 21:45. Arena Lava Jato. Já tá pronto aqui. O Arena time, Corinthians né? Aí, ô Baitola. Já tá definido desde domingo já o time. E fecha aí o cretino. Vamos agora. Que isso? Fala boa noite. Eu dei aquele F5 aqui, já falei. Mas já tá pronto. Não mudou nada. Eu fico toda hora pra ver se não mudou ninguém. Entendeu? No computador. É que ontem deu a escalação errada. Não, deu certo. Dá uma segurada aí. Esse Santos a gente fala depois. Manda aí, seu Bento. É Éder Militão, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Sim. Jusilei. Sim. Tem que falar, cara. Sim, claro. Tem que falar alguma coisa. Bom. Aí, Sombra. Bom. Lisiero. Bom. Bom. Rápido, né? E Petros. Também bom. Aí vem Marcos Guilherme. Sim. Bom. Que rapaz. Ai. Nenê. Bom. E o Trellis. Raça. Ah. Na realidade, raça, bom. A única dúvida aí que a gente pode ter é porque o Rodrigo Caio ele tá relacionado pro jogo, aí, mas provavelmente deve ser banco, não dá, né? Não, mesmo porque o Rodrigo Caio é aquele cara do fair play, né, mano? Ele deve ficar pelo menos o primeiro tempo todo lá apertando a mão do Carille, tipo, dando abraço, né? Pra ele não ficar triste. E com relação ao jogo, seu Bento, uma coisa me preocupa, cara. Esse árbitro que vai apitar o jogo hoje aí, o tal do Vinícius Gonçalves. Ele é um árbitro de 39 anos, não. É um cara A desculpinha. Ele não tem, eu acho que a experiência necessária, cara. Porque assim, criaram uma atmosfera... Mas você quer esse que não tem experiência ou você prefere o Paulo Sérgio, aquele lá, o irmão do Paulo Sérgio Oliveira? Não. Ou experiente? Prefiro o inexperiente. Se tiver que escolher entre um dos dois... Mas Oliveira, então, é complicado, Marcão. Não. Mas eu acho que tem outros árbitros da Federação Paulista de Futebol que poderiam ser escalados pra apitar esse jogo. O Ducídio já não dá mais, morreu. Não, mas tem outros árbitros mais competentes. Não que esse não seja, mas assim, a atmosfera que criaram pra esse jogo, Sombra, eu acho que de repente esse juiz pode ser influenciado pra um lado ou pro outro. Deus queira que não seja pro outro. Aliás, Sombra, eu puxei aqui, ó, as listas... Começou a desculpinha, frouxo. A lista de jogos aí que o Vinícius Gonçalves apitou nesse campeonato. Ele apitou um jogo do São Paulo, que foi a vitória do São Paulo contra o Linense lá em Lins. E apitou três jogos do Corinthians também, que o Corinthians ganhou os três jogos. 2-0 contra o Bragantino aí na Arena esse último jogo. Ganhou de 1-0 também contra o Mirassol jogando em casa e jogou contra o Novo Horizonte. Então tá bom, Marcão. Qual o problema? Tanto São Paulo quanto o Corinthians, RG, ganharam quando esse juiz apitou. Mas assim, o que eu quero dizer, RG número 2, é que criaram uma atmosfera pra esse jogo que, de repente, um juiz, se não for tão experiente, ele pode ser influenciado pro lado A ou pro lado B. Você queria o Gilmar Mendes hoje apitando, é isso? Meu Deus do céu, isso aí é outro também que não vale nem a pena a gente comentar. E com relação ao seu Bento... Pois não. Eu acho que desculpinha pronta, hein, RG? Olha que desculpinha de loser. Começou a desculpinha. Que desculpinha bacana, pronta, tá rapaz. Com medo, não desce pro play. Imagina. Não sabe brincar, não desce. É porque nossa, quase vocês... O mano tá deitando, hein? É porque os caras quase não são favorecidos por arbitragem, né, o Domenico? Chorão. Eu já tô levantando essa lebre antes, pra depois não falar, tá falando só agora, porque perdeu. Chorão. Perde WO então, Chorão. Não vai pra Itaquera. E outra, vou o conhecer sorvento. O terror hoje. Eu espero sinceramente que o São Paulo hoje tenha uma postura de time grande, jogue de igual para igual, não se acovarde. Eu acho que o São Paulo jogar com três volantes é um sinônimo de que o São Paulo vai jogar se precavendo defensivamente. Sim. Mas assim, não pode abrir mão de atacar o Corinthians, cara. Se você não quiser tomar pressão, você tem que mostrar pros caras que você tá no jogo também, irmão. Então é o seguinte, mano, você vai jogar só com dois na frente, é Marcos Guilherme e Trellis, mano. Mas, velho, não pode centralizar a jogada de contra-ataque só no Marcos Guilherme, mano. Você mete o Trellis um pouco mais aberto também pra dar opção de contra-ataque. Mas acho que quem vai puxar muito contra-ataque aí, no caso, vai ser o... Lisiero? O Lisiero vai ser o cara que vai ajudar a puxar contra-ataque, o Nenê... É o Lisiero, o Nenê. Mas vou te falar, o Nenê pra puxar contra-ataque, ele tem que sair um dia antes, viu, Sombra? Mas desculpa, você não pode ver no Nenê como o cara que vai sair na correria. O Nenê é o cara que põe os demais pra correr, né? Sim. É o cara que ele vai sair, ele vai armar o contra-ataque, não é o cara? Mas eu digo, Sombra, porque assim, ó, eu me lembro, cara, de um jogo que o São Paulo fez contra o Curitiba pela Copa do Brasil. São Paulo ganhou aqui no Morumbi de 1-0, aí eu fui lá pra Curitiba, lá no Couto Pereira, naquele segundo jogo. São Paulo perdeu lá de 2-0, o técnico do São Paulo era o Leão, e o São Paulo teve um cara só no contra-ataque, que era o Lucas. Sim. O que o Curitiba fez? Ele dobrou a marcação em cima do Lucas, anulou o Lucas naquele jogo, lá o São Paulo não tinha opção de contra-ataque. Sim. Numa dessas, se você mete o Marcos Guilherme só como opção, o que o Corinthians faz? Dobra a marcação em cima dele, anula o moleque no jogo, o São Paulo se perde. Acho que mais importante do que isso é que os jogadores têm que incorporar um espírito de combate... Mas não daquela coisa, vamos transformar isso numa guerra. Não. Você entendeu? Claro. Porque, eu vou te falar uma coisa, o Palmeiras tem um baita time. Com certeza. O Palmeiras tem um baita time. Aí eu sinceramente, vendo o jogo Palmeiras e Corinthians, que o Corinthians ganhou lá. Sim. Lá em Lulão. Arena Corinthians ou Franga. Zebra, né? Não tem problema, você pode me corrigir, não tem problema. É até interessante. A gente vai desse jeito mesmo. Aí, jogadores do Corinthians, do Palmeiras me pareceram assim, tipo, porra, borrados. Me pareceram amedrontados. Então, acho que... Ali foi zebra, só. Não, os quatro últimos jogos foram zebra. Dá uma chupada aí, o porco. Zebra. Freguês. Tem que chegar na final, ô trouxa. Eu achei Mané, assim, freguês. Por exemplo, o Palmeiras... Botar o campeão, o Corinthians, ô trouxa. Então, tenta chegar na final, nós estamos lá. E o Palmeiras, com todos os recursos técnicos que tem, não adiantou nada, porque chegou lá e foi um time que me pareceu amedrontado. Então, mais importante até do que o posicionamento, se você vai atuar mais pra frente ou mais pra trás, você pode dizer, você pode jogar recuado e não se demonstrar amedrontado. Sim. Tá certo? Mas é por isso que eu falo, Sombra, pro São Paulo hoje, cara, é fundamental você manter posse de bola. Não tem que ficar pegando a bola e rifando de qualquer jeito pra frente, dando a bola de graça pros caras. Então, mas aí eu acho que, por exemplo, concordo com você. Mas eu acho que o São Paulo ainda carece de mais entrosamento entre as suas peças, carece ainda de ter um melhor posicionamento dentro de campo, porque você consegue manter a posse de bola quando o seu jogo já flui mais mecanicamente. Quando você não precisa pensar muito no que você vai fazer, você já tem uma consciência do posicionamento dos atletas em campo, né? O mecanismo do time já funciona de uma maneira mais natural. O São Paulo ainda é um time que, quando ele tem a bola, ele demora mais com a bola no pé, porque ele ainda não sabe o que fazer, tá? Ele ainda não tem uma noção completa. Por exemplo, quando eu recebo a bola aqui na lateral, quem são os jogadores que se oferecem? Ainda não existe um movimento natural dos atletas, né? O Corinthians já tem. Então, assim, eu acho que vai ser complexo, acho que o São Paulo vai ter que jogar demais, em todos os sentidos, psicologicamente, com a bola, sem a bola, e continuam afirmando. E não me vejam isso como uma questão pessimista, porque eu acho que quando a gente está falando de futebol, a gente não tem que falar com otimismo ou pessimismo. Eu, do meu ponto de vista, eu vejo aquilo, eu compreendo da situação. Assim como na segunda-feira eu achava, e continuo achando, ainda acho que o Corinthians tem as melhores cartas para o jogo de hoje. Ainda acho. Eu ainda vejo o Corinthians hoje, mesmo com a desvantagem no placar, ainda vejo o favoritismo do Corinthians. Porque, no meu entender, o São Paulo ainda não mostrou que é um time maduro. Se o São Paulo mostrasse que já é um time maduro, taticamente e psicologicamente, já consciente do que precisa fazer, aí eu diria o seguinte, não, ó, hoje é 55-45, tá? 60-40 pro São Paulo. Infelizmente, hoje ainda vejo inverso. Agora, pode ser que, por exemplo, amanhã eu veja diferente, se o São Paulo me provar isso hoje. Aí se o São Paulo me comprovar isso hoje, que o São Paulo está melhor, aí daqui para frente eu posso ver diferente. Mas, por enquanto, o retrospecto do São Paulo jogando fora de casa é ruim, contra os seus rivais é péssimo. A gente teve uma vitória em casa. Mas na hora que interessa, né, Sombra? Porque ganhar na fase de grupo é o que eu vinha falando. Ganhar do Mirassol na fase de grupo é 3 pontos. Ganhar do Curica é 3 pontos do mesmo jeito. Mas é por isso que você tá aqui, Marcão. Porque você tem que me rebater mesmo, cara. É isso cara, mesmo, você é isso mesmo. E outro, por isso que você tá aqui. Nesse São trouxa Paulo, aí acredita nisso. São Paulo a mãe fizer, vai estar com cara de bunda aí. Já começou a desculpinha. Ai, porque o árbitro é inexperiente. Já tô é um alerta, do Corinthians. Já é um alerta. Tá chupada aqui, já ó. É um alerta. Se você pegar um árbitro influenciável, bunda mole, que não aguenta lá ouvir meia dúzia de galinha lá piando na orelha dele, então é capaz de. Porque a galinha que vai estar lá é você. Uma galinha banda ainda. Hoje tinha que ter o Sérgio Moro apitando lá. É verdade. Aí eu queria ver. Hoje o juiz era o Sérgio Moro pra apitar lá. E ó quem chegou aqui, Sombra. Ó quem chegou aqui, ó. Quem chegou? Aqui, ó. Peraí, deixa eu abrir o microfone. Deixa eu abrir o microfone do Ale aqui. Peraí, opa. Olá, agora sim. Olá, eu sou o Ale. Nossa, que programa maravilhoso, né? Você estava ouvindo? Você gostou? Para mim é o melhor programa do rádio brasileiro. Hoje. E daí... vai ser melhor ainda. Vai ser? Vai ficar melhor ainda. Olha, segura aí que você vai ver já. E da história, eu não vou falar uma coisa que eu não sei se eu concordo muito com o que eu vou falar. Okay? Como assim você não concorda com o que você vai falar? Às vezes eu não concordo com o que eu falo. Concordar, Ale. Às vezes seja otimista. Às vezes eu falo com o espelho e brigo um pouco comigo. Com a imagem, principalmente, é um pouco deprimente. Ajuda muito também, hein? Mas é o melhor programa Estádio 97 em 19 anos. Esse aqui é o melhor? Esse é sentido diferente. Ah, não sei. Eu acho que alguma coisa, sabe, de conteúdo, de informação. Mas é porque não tem alguém aqui, não, alguma coisa assim? Chegada de novos componentes. Não sei. Principalmente de um componente. Ausência, às vezes. Ausência, às vezes. Ah, não sei. Eu não posso. Você tá chutando, assim. Tem um que tá molhadinho, tá tomando uma chuva danada. Eu não posso falar o puto da vida. E aí eu chego exatamente aqui no Estádio 97. Um prazer. E ouço uma análise maravilhosa a respeito do meu tricolor. Eu vou falar uma coisa, eu fiquei um pouco arrepiado, barra seduzido, barra de bumbum duro um pouco, porque talvez a melhor análise de uma equipe que eu já ouvi. Análise. Exatamente. Foi do Sombra. Sombra, do chefe. Porra, ele não abriu a boca, meu. Com certeza você falou. Em contrapartida, ontem foi o pior programa que eu já vi na história do comandante Banana. Como é que é? Trouxa no comando. Isso. Juiz trouxa. Não podia usar relógio porque não tinha pulso. Totalmente equivocado. Não quero citar nomes. Na câmera aqui, quanto custa? Mas só não vou porque é caro. Né? Agora, tem uma coisa também que eu queria falar, inclusive pro Mano, que já ganhou o troféu ACESP esse ano. Mano. Olha, não aguento mais ver futebol. Mas não ganhei, juro por Deus, futebol todo dia agora. É. Ai, que desgraça, rapaz. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e todo domingo, dia, não tem um dia que você pode ver a novela sem dor na consciência. Segunda. Sem curso. Assim é complicado, né? O futebol é quarta-noite. E domingo. Exatamente. Não fica inventando assim. Vocês estragam aquela coisa que eu quero ver o que vai acontecer com a Sofia. É. Não, vai ter que ver a porra do Santos e Palmeiras. É. Ontem eu perdi. E o Caruso. Perdeu? Ontem eu perdi, cara. Eu vi que você perdeu a classificação. Perdi. Chupa aí, também. Chupa o corintiano lá que caiu também, o tal do Caruso. Eu quero dizer aos senhores, em primeira mão, que vazou o mosaico de hoje da torcida do Corinthians. De hoje, não. Não, não. Vamos focalizar aqui, Serginho. Ah, é? Não, aqui, o Sérgio Louco. Atenção, Sérgio, Sérgio Louco. Aqui, ó. Pega esse que tem a fuça do Domênico Crazy direto Sérgio. Aqui, ó. Crazy Sérgio. Ah, olha aí, ó. Ih, rapaz, olha lá. Oi, Carilli. Oi, Carilli. Chegou um mosaico totalmente diferente. Chegou um nudes na hora que você tava mostrando aí, doutor. Um nudes? A Leiloca. Oi, Carilli. É, mosaico que chegou pra hoje, hein? E queria um chupa RG também. Ah, não. Pra aproveitar esse espaço, né? Democrático como é. Faz parte, né? É, pra dizer um chupa bem gostoso pro RG, que praticamente não está mais entre nós, só essa carcaça velha. Porque hoje, chefe Benedetto e Vieira. E Vieira. Estavam assistindo o programa hoje pela nossa. Deu sorte almoço. Que eu fui almoçar em casa. E... Pô, já dobrou 100%. Isso. E pessoas audiência que estão peso, vivas, né? E audiência de peso. Exatamente. Bom, hoje eu não. Eu falei, eu sou sincero. Hoje eu não assisti. Sim, mas a gente tinha. Na medida certa. Mas eu liguei. Mas eu liguei pro chefe e liguei pro Vieira. O RG que me falou qual que era o canal, que eu nem sabia o canal que era. Aí, tá vendo? Chegou, tá vendo? O Mário Bros aí pra entregar mas... Ô, Mário Bros. Ô, Mário Bros, vou entregar encomendas aí. Mas ô, seu Bento. Corinthians agora, né? Vamos lá. Sim. Corinthians, vamos lá. Vamos lá, mano. Coringão, aí, Bento. Mano? Como é que tá a expectativa tudo hoje? Tudo bom, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Beleza, ó. Tentei aqui, tem duas dúvidas no time do Corinthians, você talvez deve ter a escalação final, vamos lá. Ó, é o Cássio, é o Mantuan, né, o Fagner vai ficar meio, deve ficar com opção no banco, né, o Pedro Henrique, o Henrique e o Sid Clay. Aí aqui, ó, tem uma dúvida aqui, ó, Gabriel ou Ralf? O que você acha? Gabriel ou Ralf? Gabriel, tem que ir de Gabriel. Então vai, Gabriel, Maicon, aí mais dúvida aqui, ó, Rodriguinho, Pedrinho... Ou Júnior Dutra? É, Rodriguinho, Pedrinho ou Júnior Dutra? Tem que ir o Rodriguinho. Se ele tiver chance, tem que ir o Rodriguinho. E se não tiver o Rodriguinho, vai ir o Pedrinho? Eu acho que o Rodriguinho não vai jogar. Né? Então, ô Bento, a situação é a seguinte, cara. O próprio Corinthians, ele tá com algumas dúvidas aí, porque o Fagner é um cara que tá desembarcando aí, acho que já deve ter até desembarcado em São Paulo. E ele é ouvinte já deve estar indo rumo à Arena. Fagner. Abraço, Fagner. Vai pro jogo. Já tá indo rumo à Arena. É um cara que esse acho que tem que estar em campo. O Romero é um cara que ontem também ficou no banco no amistoso dos Estados Unidos contra o Paraguai. Ele não jogou, diferente do Balbuena. Então o Romero ele tem chance de jogar, o Balbuena não. Balbuena. Então eu penso que... Havendo a possibilidade desses três jogadores aí, o cara ele tem que sentir deles aí qual que é a chance aí e qual o cansaço de todos. Faz uma análise, por exemplo, o Balbuena tá fora, tá descartado porque já jogou ontem. Sim. Mas o Romero e o Fagner tendo condições, o cara ele tem que fazer uma avaliação. Hoje, eu entendo que o Fagner é muito mais importante. Então o Fagner, independente de qualquer coisa, ele tem que estar em campo. Sim. É um cara experiente, é um cara que pode dar um pouco mais de solidez ali pelo lado direito, é um cara experiente. Vamos que vamos. Você tendo ali o meio-campo, com Gabriel e Maicon. Porque quando eu disse que não dava pra jogar juntos aí, Gabriel e Ralf, falaram que eu era louco, porque o Gabriel já tinha jogado assim no Botafogo, que daria assim. A última partida mostrou que não deu. Não dá pra jogar assim. Não dá. O time fica muito travado, fica muito preso. Não tem criatividade. Avançaram o Maicon pra fazer uma função que não é a dele também. O Maicon se destaca vindo de trás. Então, eu jogaria com o Gabriel, com o Maicon. Havendo a possibilidade de estar o Rodriguinho nesse meio-campo aí, eu jogaria lá com o Matheus Vital, Rodriguinho e Cleison. Se não tiver o Rodriguinho, eu colocaria Pedrinho na direita, o Matheus Vital centralizado e o Cleison na esquerda. E lá na frente, para ser o centroavante, eu colocaria o Emerson Sheik. Eu não jogaria o Emerson Sheik mais atrasado para essa linha de três aí que eu acabei de citar, ele sendo esse quarto homem. Tá errado, cara. O Sheik nunca jogou por dentro e hoje ele já não tem mais o pique para jogar por fora. Então o Sheik ele tem que estar centralizado lá para incomodar a zaga do São Paulo. O Sheik é um jogador marrento, o Sheik é um jogador de jogo grande, o Sheik se destaca em determinadas partidas que precisa dele, ele vai lá e aparece. Então o negócio é o seguinte, o Carilli hoje ele tem que colocar o time do Corinthians pra cima. O time do Corinthians hoje tem que ser agressivo, diferente do que foi no final de semana passado. Carilli, não tenha medo de ousar. Coloca aí Pedrinho em campo. Se o Rodrigo não puder jogar, põe lá Pedrinho, Matheus Vital e Cleison. Tem que parar com esse mimimi. Ai, porque são garotos. Garoto cacete, faz filho, velho. Vai pra balada, anda de carrão importado. Mas fazer filho é uma condição biológica. Mas é que tá, Sombra. Garoto ou homem no jogo é uma condição psicológica. Ô Sombra, hoje você fala desses moleques aí que tem 17, 18, 20 anos. Eles já não são moleques igual eles eram há 30 anos. Há 30 anos, se você dissesse, olha, esse moleque com 16 anos era um imbecil, era praticamente um trouxa. Mas é exatamente, mano, o que você tá falando. Se o cara faz filho hoje com 16, 17, é porque ele é um idiota. Mas o Sombra, não, não é isso. Não é, porque é isso. É um imbecil. O Sombra, não. Pera lá. Não é isso. O cara com 16 anos antigamente, ele era um garoto, era uma criança. Hoje em dia, o cara com 16 anos é um marmanjo. Era um garoto. É, lógico que é. Como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Então a parada é a seguinte, cara. Na minha avaliação, não tem que ficar com esse papinho. Ah, é um garotinho. Garotinho porra nenhuma, é tudo marmanjo. Tá um pouco peso, é tudo barbado, né? Velho. Você tá generalizando que às vezes tem aquele garoto de 16, 17 anos que dá uma pipocada, que já tem um amadurecimento um pouco diferente da maioria. Humano com não, não é assim, Sombra. O Pedrinho, cara, é um jogador que, quando solicitado, ele sempre correspondeu, inclusive marcando gols importantes. Marcou contra o Bragantino. É um moleque contra o São Paulo aí jogando o final de semana passado. Em 15 minutos ele fez mais que todo o time do Corinthians. Verdade. Aí durante a partida inteira. Então, cara, tem que parar com esse papinho, velho. Tem que parar com esse papinho. E digo mais, a torcida do Corinthians que tá indo agora pra Arena tem a obrigação de empurrar o time. Vai ser um jogo difícil, campo pesado, campo molhado, pode ser que não seja fácil, pode ser que o Corinthians não consiga um gol logo nos primeiros minutos da partida, mas a torcida do Corinthians tem a obrigação de empurrar o time. A torcida do Corinthians hoje tem que jogar junto. A torcida do Corinthians hoje ela não pode ficar presa, tá certo? Numa redoma, esperando o time do Corinthians fazer um gol pra depois começar a gritar. A torcida do Corinthians precisa hoje, literalmente, ser o 12º jogador, cara. Mas quem estiver na arena hoje, tem que ter obrigação de empurrar o time. Ô, Liminha. Liminha? Isso. Ah, o animador da galera, né? Ah. Mas eu trabalho em rádio. Se eu não falar, eu faço o quê aqui? Eu faço Liminha? Você tá animando a galera. É isso que ele quis dizer. Não, limando não. Eu acho que é a manchete do Corinthians. Se eu não falar a manchete do Corinthians, eu falo igual. Nossa, que jorrada que você tomou agora, hein, Alisson? É que o Alê aqui, ele tá de ponta cabeça, né? Não, ponta cabeça não sei, mas... Se o cabra tá nervoso assim antes do jogo, você imagina depois. É só pra criar uma pilha. Que uma paulada bendada no mano não faz, hein, Oli? Só chama a costureira que você perdeu um pouco a linha, querido. Eu queria dizer o seguinte, que o Pedrinho já tem maturidade, ok? Já. Eu lembro ele fazendo bons trabalhos no sítio do Pica-Pau Amarelo. E acho que alguns jogadores, a gente fala muito de poupar, né? Eu acho que é o momento da gente poupar a torcida do Corinthians com relação à escalação Romero. Do Romero. Ah, é, olha. A torcida... vamos dar uma poupada agora, ok? E queria também deixar registrado os controles do senhor Mano, que realmente mostrou que não tem maturidade para uma derrota acachapante para o Tricolor. Ai! Não, pelo contrário. Mas, o Ale, novamente eu discordo de você. Pra variar. O Romero, mesmo você contestando o cara tecnicamente, o Romero é um cara que não pipoca. Pra certos tipos de jogos, o Romero é importante. E esse jogo é típico pro Romero também. Porque o Romero é aquele cara que ele chama a responsabilidade. O Romero é aquele cara que ele parte pra cima do adversário. O Romero em clássicos é um cara que se destaca. Inclusive está entre os principais artilheiros da Arena Corinthians. Também ele tem 850 mil jogos. Nossa na Arena. Nossa Senhora! Né? Mas, você fez a escalação do Corinthians e colocou ele no banco. Então, não sei, há um pouco de incoerência. Não, é que você talvez aí deva ter chegado atrasado e não pegou a primeira parte do meu discurso. Sempre dando uma cutucada. Eu disse que, se eu fosse o Carilli, e óbvio que ele vai fazer isso, ele vai conversar individualmente com cada atleta que serviu as seleções ontem, no caso aí brasileiro e paraguaia, o Balbuena já está descartado porque ele foi titular da seleção paraguaia e não poderá ter condições de jogo hoje. Então o Pedro Henrique continua no lugar dele. Só que eu conversaria individualmente com o Fagner e com o Romero. Se houver a possibilidade dos dois estarem em campo, ótimo. Se não houver a possibilidade, que não jogue o Romero, porque o Fagner hoje, ele não tem uma opção tão boa para substituí-lo, que é o caso do Mantuan. E sendo que o Corinthians aí na parte que o Romero atua do campo, ele tem outras opções que talvez possam dar conta do recado. Inclusive eu coloquei o Pedrinho no balaio. Foi isso que eu disse. Mas mesmo que eu acho o seguinte, se o Corinthians, o meu Corinthians, tem que propor o jogo, tem que partir pra cima, tem que tomar a iniciativa, se o Romero, tudo bem que ele não jogou na fortíssima seleção do Paraguai, que tá em que grupo na Copa do Mundo? Nenhum, né? Não tá no grupo, né? Desculpa. Mas a Itália tá em que grupo, seu Alexandre Oliveira? Mas a Itália já é campeã do mundo, Ale? Não. Tá falando de estar na Copa do Mundo. Então vai fazer falta. Outra seleção, por exemplo, a Holanda tá em que grupo na Copa do Mundo? Não ganhou o campeonato mundial. Ah, beleza, desculpa. Então. Então dá uma chupada aí, ó. Mas se o Romero tivesse... Ele não jogou, né? Não foi exigido na fortíssima seleção do Paraguai. Se ele estivesse em condição, estivesse treinando, e o meu Corinthians tivesse que partir para cima do adversário, tomar a iniciativa, aliás, isso não é uma opinião minha. é do Caribe também. Ele não sairia jogando também, como não já saía jogando quando estava aqui treinando com o resto dos companheiros. Muito obrigado, belo comentário. Estou me retirando agora esse nosso papel. Ale, não, por favor, a gente não pode... E o São Paulo, Ale, e se o São Paulo tivesse uma personalidade forte, o time... Poderia entrar com uma faixa, já que quer ver o circo pegar fogo, entrar lá com uma faixa lá, boa noite, Carilli. Isso aí. Nossa, ia ser delicioso. Queria ver. Isso é legal. Queria ver se acontecer. Não, não tem culhão pra fazer, aí, irmão. Mano, pode acontecer de estourar um estupim que já tá aceso, irmão. Ah, aí... larga de ser franga, velho. Mas futebol mas precisa de zoeira. Não, mas eu também acho, mas hoje tá um mimimi que você não pode falar faixa nada. Faixa não, tinha que ir um por um, mano. Cumprimentar. Ia ser legal aí caramba. Que ia ser legal. Pode ser, véio. Pode ser. Aquela entrada em campo. E a Globo reclamando, que o jogo tem que começar 15 pra 10, começa 10 e 15. Azar dele. Ô, é nada, Ale, faz o bagulho rapidinho. A gente não pode prescindir desses importantes comentários. Você fala assim, pronto, me retiro agora. Não, por favor, continue. Fica mais 3 horas aqui dando seus comentários okay. Belíssimos. Então, mas... vou engolir o Lancelot. Você vai engolir? O Calçade e o próprio Mano que engoliu os dois anteriormente. Okay? Diz uma coisa, hoje o fato de estar chovendo é bom pra alguém? Eu sim, acho que... Além do Mota e o Tetinho? Eu acho que o Corinthians está mais acostumado com o gramado, que é muito rápido já naturalmente. Mas entendo o seguinte, que é muito relativo isso, mas eu acho que para quem quer destruir, eu acho que fica menos complicado. Para quem entendi. Quer construir, embora o Corinthians já esteja acostumado com a velocidade do campo, eu acho que dá uma complicada maior. Também vai depender da drenagem, que eu acho que lá na Arena Corinthians é boa, mas de qualquer forma, via de regra, pra quem quer destruir é um pouco melhor. Tá certo. Nossa, ô, mano, ó. Você tava falando agora de Corinthians pipocar, etc. Não, São Paulo pipocar. O Corinthians não. Desculpa, não, mas jamais. Eu entendi o Corinthians. Errado, então, olha, não vamos. Então não vamos nem de São Paulo pipocando, nem de Corinthians pipocando. Vamos de Ioki. Opa, Ioki, com certeza, Sombra. Vamos falar de coisa boa? Quem aí quer ir pra Rússia, hein? Todo mundo quer, né, galera? E se eu disser pra vocês que a Ioki vai levar você e mais 2 amigos pra acompanhar todos, eu disse todos os jogos do seu time? Ficou empolgado, né? Tô falando da promoção Me Leva pra Rússia, Ioki. O vencedor vai poder chamar 2 camaradas aí, 2 parceiros pra curtir uma baita trip, uma viagem incrível lá na Rússia. Já pensou, cara? Já pensou? Você e seus 2 irmãos, você e seus 2 melhores amigos, você, sua namorada e sua sogra, enfim, você decide, hein? Pra participar é muito fácil, basta você comprar os snacks da Ioki, pode ser pipoca, amendoim, salgadinho, e depois você cadastra o cupom fiscal no site, anota aí. ioki.com.br/me-leva-pra-Rússia e fique torcendo, só não esqueça de guardar aquele cupom fiscal, hein, na hora que você paga a mercadoria que você recebe. Sim. Que geralmente o pessoal costuma amassar e jogar fora. Não. Cara, não faça isso porque você não vai conseguir cadastrar, tá certo? O seu cupom fiscal no site, você não vai ter a chance de ganhar essa baita viagem, tá bom? Boa. Além de boa. Poder assistir todos os jogos do seu time na Rússia, você ainda concorre a muitos outros prêmios. Smart TVs de 60 polegadas toda semana e milhares de prêmios instantâneos também. É isso aí, cara. Você pode ganhar vale compras online na mesma hora. Olha só que legal. Tá esperando o quê? Corre que a promoção só vai até o dia 19 de abril. Passa lá no mercado mais próximo e garanta já os seus snacks da Ioki, tá bom? Aí você acessa o site ioki.com.br/me-leva-pra-Rússia, verifique as condições e confira o regulamento completo lá no site também. Promoção Me Leva pra Rússia Ioki. Participe e viva o seu futebol! Promoção boa. Autorizada pela Caixa. Boa. É isso aí. Lembrando boa. Que você também pode participar do Estádio 97, pode cantar sua musiquinha, fazer a sua zoeira, dar a sua opinião, através do nosso 94-353-0150. 94-353-0150. Mande sua mensagem de áudio aí pra nós. Daqui a pouco tem os corneteiros no ar, tá? E aí, tá difícil comprar os materiais pra obra? Você tá fazendo obra, tá difícil comprar? Pagando caro? Não, tá errado, cara. Entrega, atrasou de novo. Rapaz, pensa bem, você tá comprando em lugar totalmente errado. Você precisa conhecer o lugar definitivo pra você. Qual? É a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção, aberto a todos. Boa. Sem cadastro, sem burocracia. Certo. Sabe por que todos? Porque a Obra Max é pra você que é profissional da construção, é pra você instalador em geral, pra você que é lojista de bairro e também pra você, assim como nós, que precisamos boa. Às vezes reformar ou apenas fazer uma pequena manutenção em casa. Sim. Na Obra Max, você encontra a maior variedade de duchas, chuveiros e aquecedores à pronta entrega do mercado. Seja para sua casa, ou para atender o seu cliente, ou ainda para você revender em sua loja ou depósito, conte com a Obra Max. E lá eles têm uma ducha em promoção que é sensacional. Olha aí. Ducha Que Banho, três temperaturas, 5.400 watts, da Fami, só R$34,90. Oh? Não, só R$34,90. É verdade, chefe Benedetto. Estou precisando trocar de chuveiro. E essa ducha é tão boa que, por exemplo, ela consegue molhar a sua circunferência toda. Ah, é grande mesmo, hein? Essa é boa, então. Essa é grande. Essa é boa. Não, ó, a ducha é grande. É bacana. A moral, então, olha, molhar o chefe todo, velho. Ducha Que Banho, três temperaturas, 5.400 watts da Fami, só R$34,90. Por aí no mercado, esse é onde você está indo e que atrasa, etc e tal, é R$59,90. Sai fora. Corra para a Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes, todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Mooca. Tá bom? Mais conhecido como bairro da Thaís. Boa. Compre também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas, prefixo 11-3003-3400. Obra Max. Ouvindo, você sabe que às vezes a gente quer contratar pessoas pro programa e a gente mantém tudo em alto sigilo, né? Mas assim, vamos falar sério, eu quero contratar a Taizinha pra fazer parte do estádio, só pra trazer as fofocas. Certo. Só com as fofocas do meio artístico, televisivo. Eu acompanho a Thaís no Instagram. Ela é falar de Big Brother, essas coisas. Pra falar de Big Brother, pra falar do final da novela. É verdade. Né? Bastante conteúdo. Mas o empresário dela fica criando barreiras. Tá complicado, assim. Ah, é? A gente tá vai ter que cortar o empresário e vamos direto à fonte, assim. Furar os olhos. Tem que furar os olhos desse empresário aí. Mas você sabe que quem for no, resort vai ter oportunidade de conhecer as patroas, né? Porque vai todo mundo. Você vai levar? Pode ser uma boa oportunidade ou uma péssima oportunidade. Cara que vai levar é tonto, mas é péssimo mais pra gente que tá Fala com ela. Experiência própria. Não, sim, mas pra gente é pior um pouco. Ah, sim. Não, claro. Não, quem tá de fora não é tão. Pra você, porque nós já estamos levando há 10 anos. Mas quem vai lá cachaçar, levar as garrafas de vinho? Entendeu? É. José. José vai levar a bebida pra nós. José, leva lá. Zé, vai levar umas coisas diferentes, Zé? Veio um pouquinho antecipado pro Réveillon, mas tá muito elegante. Tá chamando que é de Pai de Santo? Não, a vestimenta realmente tá um pouco antecipada. Praticamente. Né? Quantos meses? Só alguns meses. Pouco. Esse restinho de ano aqui já embala, né? Você vai querer participar da resenha? Sim. Ai, que deitado. Se eu for convidado. Peça permissão. Você e o RG. Porque olha, o Zé e o RG os que manda lá, viu, senhor Alê? E esse ano é com sambinha, hein, Zé? É verdade, o Zé. Resenha com sambinha. Ah, é? Sambinha. Aí não, pessoal. Aí começou a estragar o negócio, hein? Desculpa, hein, Zé. Ô, Zé. Depois da terceira caipirosa. Tá estragando, troca. Tá querendo melar. Eu tô sabendo que o chefe vai entrar com a cuíca e o Vieira com o pandeiro. Ai, ai, ai. Eu toco muito bem uma cuíca. Vieira vai levar um pandeirão. Olha, lembrando, olha, resort do estádio vem aí de 18 a 20 de maio. Hoje tem promoção especial, atenção. O primeiro que fechar a reserva do resort hoje, mas vale pro primeiro que fechar, não é o primeiro que ligar. Primeiro que fechar. Boa. Ligando lá na Lotus Travel no 2896-4665, 2896-4665, vai ganhar o direito de ser estranho no ninho. Aqui no estado, ah, 27, hein? Tem um monte de gente reclamando já, meu. Por quê? Aqui já fechou e queria vir pra cá, pô. Ah, azar. A gente pode fazer hoje a última vez e não fazer nunca mais. Você é ignorante. Ignorante. Daqui a pouco vem a sociedade protetora dos ignorantes. Das ancas. Ignorantes é aquele que não sabe nada. Você fala assim, estúpido, grosseiro, mas ignorante não. Você é grosseiro. Grosseiro, isso. Aí sim. E ele é com orgulho, ele gosta disso. É. Grosseiro sim. Ignorante não. Ignorância a gente pôs pra rua hoje. Ô Zé, você acha o sombra? Você acha o sombra um pouco grosso, Zé? São Paulino é fininho. Ai. Então liga lá na Lotus 2896-4665. 2896-4665. Pode ligar agora. teu time de atendentes lá, 7 anãs do Paulo Tinoco que estão lá atendendo. Você pode parcelar em até 6 vezes no cartão, boa, tá bom? Apoio da Futliga, a melhor plataforma para amistosos de futebol amador. Cadastre seu time em futliga.com.br. Futliga, 15 anos conectando o futebol. É isso aí, Estádio Gink, 97, né, da Energia 97, não, do Eli Correia. Oi! Gente, futebol é aqui no Estádio 97. Ele mesmo. Fala, Naba. O placar do Estádio 97. Calma, vamos ver. Que é legal. É, aquele famoso venceu, mas não levou, né? Que pena. No tempo normal, Santos 2, Palmeira 1. Aí nos pênaltis, ó. Santos, Jailson! Agora quem tá fora é o Santos. O Santos perdeu de novo pro Verdão. Que não, queridinha! Pescou. E o gol do De Bruyne Henrique, hein? Nossa. Que fuzile, mas o Vanderlei, ó. Cocorococó! O Vanderlei ontem nos pênaltis parecia eu na balada. Vou em todas, mas não pego nenhuma. Sensacional esse, Bento. Ah, seu Bento, fala do finalista. Gostou aí. Gostou do Vanderlei? Adorei. O Vanderlei é que nem no rolê, né? Vai em todas, foi em todas. Foi em todas, mas não pegou nenhuma. Gostei, seu Bento. Mas e o gol do Bruno Henrique, o seu Bento? Deu um pitaco. De Bruno Henrique, mas foi falha do Vanderlei ou não, já que você tá falando falha, do Vanderlei? Ah, é um chute bem colocado, preciso. Achei meio mal. Não foi falha, gente. Para. Oi? Falha, onde vocês estão vendo falha? Quer dizer, daqui a pouco o goleiro vai falar, não vale bica. Isso é brincadeira. A bola foi nele, gente. Pra mim foi falha. É, pra mim também. Acho que foi falha, não, juro. Pra mim não foi frango, mas era defensável pelo assim, Vanderlei. Um goleiro do nível dele tem que defender aquela bola, velho. Porque assim, tem dois estágios. Tem o falha e o frango. Tem o frango, né? Não foi um frango. Não foi. Mas era defensável. Pelo nível dele, ele poderia ter catado. A bola tava molhada e tal. Ô, Domênico. Fala demais. Do jogo aí, vamos falar daqui a pouco, você vai falar. O Palmeiras vai ter que, na segunda-feira, resolveu o problema do Jailson, que fez diferença ontem. Sim. Foi remarcado o julgamento não dele. Não poderia ter jogado, aliás. É, tá feito suspensivo. Então, dia 2 de abril, tem um novo julgamento. Ele pode ficar fora do segundo jogo, sabe, do Paulista. Medo! Jailson ontem apresentou no pênalti. Só do segundo ele vai ficar fora? Do segundo na final? Já vamos resolver na primeira. Vai. Você quer falar a mesma coisa que o Santos sabe. Só cozinhamos o galo. Com a fralda hoje? Borja tá voltando. Mano, é fralda. Borja tá voltando. No sábado, porque o Palmeiras vai ter que ser no final. É a final sábado, 4h30. 4h30? Ou no Morumbi, ou na Arena Corinthians. Porque é sábado, 4h30. Em Lulão? Ou Lulão. Ou Lulão ou Morumbi. Arena Corinthians ou Bambi. Depende Arena Lava Jato. Na Luleira? É, mas não sei. O que você acha, Sam? Vai ser no Morumbi ou no... Morumbi. Morumbi. Morumbi. No Lulão. Ah, cara, lógico. Você vai perguntando pro meu coração que é uma coisa. Não sei, né? O que você acha? Pode falar, Morumbi, Sombra. Seja político. Não, vai ser Morumbi. Boa. Agora, nem olha, ele falou com convicção. Olha lá, ele tentou fazer média com a torcida do São Paulo. Não precisa fazer média, não. Meu irmão tá te coagindo, Sombra. Tem a personalidade. Fala, diferente dos outros anos, não vamos conseguir fazer nada. Aonde, vamos tomar fião? Outra traulitada do Corinthians. Capaz de nós ganhar hoje lá na outra, Arena Lava Jato. E outra, lá, a final do Campeonato Paulista merece um Corinthians e Palmeiras. Aonde? Merece um devedor de Palmeiras. um devedor de marmita tem um mundial. Parmita, o que é parmita? Parmita. É marmita do Palmeiras. É a mistura de palmito com agora marmita. Olha, ô, seu Bento. Mané. O Palmeiras fez um primeiro tempo até bom, né? Vamos dizer assim, não vou dizer que foi espetacular, mas fez um primeiro tempo melhor do que o do Santos. Não merecia ter perdido o jogo por 2-1. É uma bobagem no segundo gol do Santos, né? Um gol até estranho, né? Um gol que... O Palmeiras parou, né, bateu, o Dudu? Bateu lá, bate num, rebate no outro, acaba sobrando. Não é esse gol. Não é esse gol. Vamos se informar, né? Não é esse gol, não. E uma falha lá do lado, né, Ale? Do lado do esquerdo do campo defensivo do time do Palmeiras, em que foram dois jogadores pra dar o bote e aí o cara deixou o cara, passou no meio dos dois ali, né? É, mais bote errado que cobra cego, né? Mais exatamente. E não pode acontecer isso, porque aí o cara ficou livre pra poder... alçar a bola na área e o Sacha fez um belo gol. Golaço. Fez um belo gol. Agora, Sacha. Eu discordo um pouco de se foi falha do Vanderlei, porque foi a bola. Foi um chute muito forte. Foi. né, do Bruno Henrique. E, repito, bola molhada, aquela coisa toda. É difícil pro goleiro pegar. Não, é difícil. Não é um... Foi nele. Eu não acho que foi nele, não. Pode mostrar aí. Não, foi muito forte. Ah, tinha muita gente na frente. Foi nele, não. Ô, Domênio. Porque na hora tem muita gente na frente. Ele tá não um é pouco que foi mais... em cima ele dele. Ele está mais no meio do goleiro. Teve que pular. A hora que a não bola foi em cima dele, mas foi aqui no raio de ação então, dele. Aqui pertinho. Mas então, Soma, quando ele olha que a bola tá chegando, ele tem que pular. Rápido, quando ele pula, tá muito rápido a bola. Entendeu? Não, por isso que eu acho que não é falha. No nível dele, mas... Pô, o cara chutou aquela bola da Praça do Correio, a bola entrou no gol. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. E outra, eu não sei porque dói. Dói pro Santista falar mal do Vanderlei. Não é só falar mal. Mas eu tô falando. Por exemplo, ô chefe, quer saber outra falha do Vanderlei? Bracinho de Horácio no pênalti do Moisés. Eu falei bracinho de Horácio. O do Moisés, ele chegou a resvalar. Resvala, gostou, Eli? Resvalou lance, na mano, bola. Nesse lance, ele quis bater na bola ao invés de só deixar a bola bater. Sim. E ele perdeu o tempo de acertar a bola. Ele é por isso que o Cássio é o melhor goleiro brasileiro, o Walter é o segundo e o Jailson o terceiro. Vocês ficam entrando na pilha do papagaio, aí que vocês têm que escutar. Acontece que no segundo tempo o Palmeiras não fez um bom segundo tempo, como também não fez no primeiro jogo contra o Santos, que no primeiro jogo poderia o Santos até ter empatado aquele jogo. Virado. O Palmeiras deu sorte, não sei se virado, mas o empate poderia ter acontecido, porque venceu o jogo, né? Talvez fizesse um gol, se o Santos tivesse empatado aquele jogo, poderia melhorar, ser, né? Que o Palmeiras acordasse, ou de repente, sei lá, ou se assustasse mais. Isso não dá pra saber e não vamos saber nunca mais. Nunca. Mas levou-se a vantagem, né, pra esse jogo. E é incrível, né, cara? Quando o time tem que jogar pelo empate, é uma coisa impressionante. Toda vez é essa coisa, né? O time. Por que não vai e não faz o gol logo pra poder liquidar a partida? Porque aí você fica com dois, cara. Já começa acomodado, né, Domenico? É, cara, e esse time do Palmeiras aí, ô Marcão, ele não pode se acomodar, porque tem jogadores tecnicamente bons, alguns até acima da média. O grande receio com relação ao time do Palmeiras é mais no sistema defensivo, né? Esse sistema defensivo, ele não tá encaixando. Eu acho que faltaria aí um zagueiro de qualidade para esse time do Palmeiras para poder atuar aí junto com esses zagueiros. Com certeza. Acho que o Thiago é um jogador novo ainda. Não podemos queimar o menino, é um jogador novo, né? O Antônio Carlos já parece ser um pouco melhor que o Thiago, mas acredito que se o Antônio Carlos tivesse um zagueiro, por exemplo, o Mina, que estava no Palmeiras, que é um zagueiro de alto nível, eu acho que o futebol cresce também quando esses caras são bons. Se o Dracena estivesse jogando, ele talvez tivesse... Mas o Dracena já está velho, né? Eu não sei se ele pegar um time rápido, né, como o Santos, que tem uma molecada que corre, se ele consegue... Aí você vai ter que colocar o seguinte, o Dracena pode até jogar, o chefe, desde que você ponha a defesa muito bem protegida, né, Ale? Você tem que pôr os caras bem armados ali na frente, dois volantes, ou pelo menos um volante de contenção mesmo, e o outro, aquele volante que não sai tanto, né? Não pode estourar em cima dele, né? E ele podia ter jogado mais minutos quando ele se colocou à disposição da comissão técnica. Ter jogado mais minutos, de repente, até no jogo, naquele jogo. Novo Horizonte. Poder também segurar a onda, Ale, porque vem aí uma série de jogos. Porque se você for analisar, Dodô e ouvintes, o Palmeiras nas quartas de final foi o único gigante que passou matou o carro, né? Que matou no primeiro jogo, né? E não tirou proveito disso. Porque se você mata no primeiro jogo, você tem alguma vantagem, você tem que ter. E jogava em casa, né? O Corinthians passou por uma dificuldade, Santos, São Paulo, Santos. O Palmeiras matou no primeiro jogo e não tirou proveito disso. Descansa, pô. Pelo contrário, jogou com o time titular e o time titular jogou muito. Pra meter 5-0, correu demais. Tava numa chuva desgraçada, né? Numa chuva, campo pesado. E tava inspirado. E é o time que tem o melhor elenco. Sim. 3-0. Concordo. Então você podia ter... Sabe? Ou pelo menos quando virou 4-0. Então chega no segundo tempo, tira três caras que são linha de frente. Acho que o Edu Dracena já tinha que ter ganhado um pouco mais de ritmo, Domênico. O Dracena? Não sei como é que tá a situação dele, né? Não, tá no banco. Você não daria Horizontino no banco. Uma nova chance pro Juninho, Domênico? Não, o Juninho é um zagueiro mais fraco. Não, ele só vai entrar nesse time aí, ô Marcão. Falou? Se realmente. Vou pegar vocês na final. Você quer o Juninho? Não. Você queria o Juninho? Quero que vocês escalem ele, porque vai ser São Paulo e Palmeiras na final, quero jogar contra o Juninho. Agora, o Palmeiras tem uma sequência bem complicada, porque o Palmeiras tem a final sábado, ou Corinthians ou São Paulo. Depois, terça-feira, pega o Alianza Lima aqui no nosso estádio. Ah, bicho, depois, vai pegar, acho que deve ser domingo. É domingo. Deve ser domingo a final. Sim. Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians. E aí, de novo, na terça... Não, aí vai ser quarta. Quarta-feira. Aí é o Boca. Tudo bem, é aqui o jogo, entendeu? Tudo, esses jogos são todos aqui. São Paulo, mas tudo. São jogos complicados. Claro. São dois jogos de Libertadores contra times, no meu entender, porque até um pouco tá superiores ao time que o Palmeiras pegou, né? E já tá vindo numa sequência, né? Já vem na outra sequência de Santos, né, Gê? Pega Santos e tal. Então, tudo bem, tem elenco pra isso? Tem elenco pra isso. Mas o Alê frisou bem, poderia ter, quando podia poupar, tinha que ter poupado. Não poupou. Sabe o que acontece, Alê? Eu na cabeça do treinador deve passar o seguinte: eu poupo, o Palmeiras perde aqui, de repente, pro Novo Horizontino. Aí os caras vão pegar no meu pé aqui. Por que não escalou o titular, Bibi? Por que não dá ritmo pro titular? Sempre tem essa coisa. Por que não repete o time? Mas aí a convicção, não repete nunca. Sabe? É a convicção dele, né? Porque ele poderia ter perdido nos pênaltis pro Santos, e aí a gente ia estar hoje conversando. Ia estar descendo o pau no cara, né? Pô, por que já que fez a vantagem, que garantiu a classificação no primeiro jogo das quartas contra o Novo Horizontino, por que ele não ganhou essa vantagem física que ele tinha diante dos seus concorrentes? Então aí é a convicção agora, do cara. Agora, Ale, olha. Agora é o contrário, Marcão. Como o São Paulo teve uma chance contra o Corinthians no primeiro jogo, porque jogou um dia antes, sim, o Palmeiras jogou um dia antes. Sim. E o Corinthians e São Paulo é hoje. O Palmeiras tem um dia de vantagem. Então esse negócio de não... Ah, pregou no segundo... Isso não vai... Pô, não tem mais esse papo, hein? Não pode usar como desculpa. Preparação física do Palmeiras tem que começar a atuar direitinho aí, porque é o seguinte, o Palmeiras jogou ontem, vai jogar sábado. O Corinthians São Paulo joga hoje e vai jogar sábado também. É. Um dia menos de preparação. Então, velho, vai ter que, no mínimo, correr mais que o adversário. Isso eu não vou admitir. O torcedor do Palmeiras não vai admitir isso, tá? Parabéns, classificou. Zera-se, acho que tudo. Tem que zerar mesmo, claro. Tem que zerar tudo. Lógico. Tá todo mundo de parabéns, classificou. Por mais que você fale, mas com a calça, sei lá... Passou, né? Com as calças na mão, pode bem. Ser, mas passou. Passou. O objetivo do time que tem o melhor elenco do Brasil é, no mínimo, chegar na final. Se tem o melhor elenco, tem que chegar, no mínimo, na final. Né? Na pior das hipóteses, a semifinal. Chegou. Na melhor das hipóteses, chegar na final. E na melhor das melhores, ser campeão. Claro. Né? Mas aí você tem um adversário também de camisa, né? Você tem, sim, São Paulo, você tem Palmeiras, que não sei quem vai vir. Mas vai são dois adversários. Né? Como foi com o Santos, todo mundo falou: ah, olha a escalação Santos, olha a molecada, bibibi. É o Santos, cara. Não adianta que é molecada, é o Santos, os caras correm, tem camisa, tá aquela coisa toda, entendeu? Então não adianta. Mas acho que tem que se zerar tudo isso aí, ô seu Bento. Sim. E vamos pra final e vamos buscar, cara. O primeiro título do ano, cara. Entendeu? E vambora. E os caras falam do Santos aí. Tá na mesa, né? Vamos lá. Agora o peixe, só então. Acho um pouco estranho o seu Lucas Lima não tá jogando, hein? Ô, Domenico, seu Lucas Lima só jogou com o São Paulo nos clássicos aí. Não, mas... Escondeu ontem. Ele contra o Corinthians, tranquilo. Ele não jogou bola. Contra o São Paulo, ele jogou. Contra o Santos, ele jogou aquele primeiro jogo. Ele jogou mais ou menos. Jogou o primeiro outro. Tempo, aquele, não, aquele primeiro jogo. Ele não o da semifinal. Não, eu sei, o primeiro tempo. Primeiro tempo. E nos dois jogos contra o Santos, ele deveu. Uma bola na trave. Ficou devendo, hein? Então, ó, o seu Lucas Lima, se o senhor quer chegar pra... uma seleção brasileira, se ainda pensa nessa vaga, vai ter que jogar muito mais bola. Esses caras, ô Sombra, eles pensam, mas pera só um minuto, eles pensam até o final na seleção brasileira, ou você acha que não? Lógico. Eu acho que ele não tem essa ilusão. Eu acho que o Lucas Lima não tem mais essa esperança, não. Não tem? Dessa Copa aqui? Senão ele teria sido chamado agora, nesses jogos amistosos. Mas o Tite já convocou ele em outras oportunidades. Já foi, mas... talvez ele fazendo um voodoo de quem tá lá, alguma coisa não sei, assim, não sei. Mas... torcer pra alguém quebrar a perna. Não vamos falar de voodoo hoje. Vamos falar. A notícia mais esperada do ano chegou! Novo álbum de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA! Uma verdadeira mania que se espalhou por toda parte. Agora você já pode colecionar os seus jogadores preferidos e torcer pelo Brasil em busca do Hexa. São 32 seleções, todos os estádios das cidades sedes e 50 figurinhas especiais que vão fazer a sua festa e da torcida inteira. Não fique fora dessa, vá até a banca mais próxima e peça já o seu álbum de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA. Ou acesse lojapanini.com.br e adquira já o seu. E aí, tá esperando o quê para começar a colecionar, cara? Álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018. Já nas bancas e na loja panini.com.br. E o Motinha e o Tetinha estão agora diante de baixo uma leve garoa na Praça chuva. Heróis da Força Expedicionária Brasileira. Tem guarda-chuva. Estão pra lá para trocar figurinhas. É o troca-troca. Você que é ouvinte do estádio, vá para lá. Eles estão fazendo uma troca-troca de figurinhas, tá bom? Boa. E vão entrar ao vivo daqui a pouco, lógico, se houverem pessoas de escafandro chegando por lá, né? Então, Praça Heróis da FEB, ali Zona Norte, em frente ao Corpo de Bombeiros, em frente ao Campo de Marte, tá bom? Boa! Estádio 97, continuando com as manchetes! Agora é o peixe. Let's go! É o peixe. Hoje foi dia de consolar o Diogo Vitor, né? Diogo Vitor. É, ele ficou bem abalado ontem, o menino chorou no intervalo. Até fez uma boa partida. O Jair Ventura entrou usado ontem, né? Com... Como que pode bater um pênalti daquele jeito? Ah, mas é menino ainda, né? Menino. Bendido? É menino, é ainda bendido. Bendido. Ainda bem que é bendido. É, então. E aí, mas enfim. Ah, mas do outro lado, aquela... Jailson. Peixe ontem saiu com aquele negócio, né? Morreu, como é? Caiu em pé. Caiu em pé, né? Caiu em pé. É isso aí, então. Ganhou, é, o ganhou, mas não levou, que você já falou. É, ganhou, não. Mas não levou. Ganhou, mas não levou. Vanderlei ontem não foi o Vanderlei, né? Que a gente tá conhecendo. Contra, tem, né? Muita moral. Tem, mas moral, ele fez, né? Uma imagina. Grande defesa numa cobrança de falta. Tem moral. O Henrique no chute do Felipe Melo. Tem muita moral. Mas se ontem alguém, esses dois jogos, o Tite tivesse que escolher um goleiro para a seleção, né? Teria escolhido o Jailson, sim, né? Porque o Jailson foi um grande nome mais agudo e o Jailson foi. Não apareceu muito mais. O Jailson trabalhou, claro, muito mais. Muito Jailson. Mais. Ah, e aliás, diga-se de passagem, vem trabalhando pra caramba. O Jailson tá bem. Tá bom. Mas discorra, Benedetti. Aí, e eu complemento. Eu, seguinte, eu assisti o jogo isso ontem, cheguei no meio do primeiro tempo, já tava... Quando cheguei, tava 1-1. E, cara, eu vi o Santos jogando muito bem. Era a postura que a gente cobrou antes do jogo. O Jair entrou com uma formação ousada, colocando o Arthur Gomes no meio, o Rodrigo, o Sacha e o Gabigol. E, pelo menos, fez o que a gente esperava como torcida. Deu sangue, correu, jogou. O Dodô, lateral, jogou muita bola. Tá jogando muito bem o Dodô. Então, cara, achamos um lateral esquerdo. Acabou aquele trauma lá de não ter um lateral desde que deu enrosco com o Zeca. Então, a gente tá indo muito bem. A zaga jogou bem. O gol do Sacha foi uma trama bem feita ali pela direita. O Daniel Guedes colocou na cabeça dele. E logo na sequência, a gente tomou um empate, né? Foi uma falha, entre aspas, do Alisson, né? Foi uma lateral cobrada ali que o Felipe Melo disputou com o David Braz. E a bola meio sobrou de susto pro Alisson. Ele só resvalou e a bola sobrou do jeito pro Bruno Henrique chutar. E o Vanderlei... Não achei que foi falha, assim, de nossa, que horror, que o gol. Mas eu acho que o goleiro do nível do Vanderlei cataria aquela bola num dia mais feliz, normal. É, ele tem que pagar o jantar pro resto da galera, né? Ah, o Diogo Vitor tá devendo um pouco mais, né? Mas... É, o Diogo Vitor devendo agora, mais. Agora, assim, o Santos foi bem. Logo na sequência fez a outra jogada lá com o Rodrigo, que o Dodô não conhecia. Ele se apresentou ontem. Falei, ai! E aí fizemos... Ganhou ou não? Não, ganhamos. Então chupa. Não, ganhou. Só não fomos pra final, mas ganhamos. Nossa, ganhou o jogo, é verdade. Aliás, ganhou, desculpa. Mas perdeu, chupa. Um parênteses. Quero que se dane. Só um parênteses. Você é chefe. Rodrigo. Você é chefe. Carcaça de baleia, não. Você. E o Domênio. Vocês têm uma aposta. Temos, e ontem valeu pra quem? Não, peraí. A vitória. Eu tem uma aposta. Eu acho que eu já não, ganhei. Você não tem que achar nada. Porque só, presta atenção. O que é certo, é certo. É o confronto entre Palmeiras e Santos, não é isso? Sim. Do ano. É, sim. Mas quem ganha o jogo? Só um minuto. Ah. Esse aí, não falou-se isso. Falou-se sim. Falou o que se falou, é que quem ganha quem fizer, mais, não é isso? Quem fizer mais eu pontos. Eu pergunto ao senhor Sombra, que é um cara imparcial. Pardon. Eu pergunto o seguinte, só um minuto. Deixa eu fazer o questionamento. Quanto vale uma desclassificação entre os dois? Aí, vale peso maior. Não, mas isso não foi colocado em pauta na hora. Mas tem que valer. Tem que valer um peso muito maior. Então, nós temos aqui... Domênico, não desvirtua, não. É ponto corrido aqui. Ponto corrido apostado. Vocês estão com 6 pontos, o Santos está com 3. É quem ganha mais clássicos entre os dois. Ganhamos uma, vocês ganharam duas. Então, duas derrotas do Santos e uma do Palmeiras. Por enquanto, o Domênico ainda está na zona de conforto. Domênico, sem bancar a criança do condomínio. Não, mas não é porque... Eu acho, RG, quando você tem irritado, você agora é um jogo que vale classificação, tem que valer peso 2. É igual quando tinha na Copa do Brasil, o gol fora de casa vale 2. Não. É isso. Não. É desclassificação. Não. Mas isso aí tudo é medo já, o Domênico? É medo. Não, não é medo. Já. Eu acho que eu já ganhei o ano. Não. Pode vir, vai ter mais 2 no mínimo, né? Então, velho, é no mínimo, mas eu acho que vai ter mais, hein? Só pontuar. Você acha que chega ou não chega, não? Só pontuar. Já terminou? Não, só ia falar um ponto negativo do time. Que eu acho que quem tá devendo e chegou com o status de resolver todos os problemas no ataque, começou muito bem, 4 gols nos 4 jogos. Aliás, tá ganhando bem pra isso, pra tá ganhando bem. Já liga a frigideira aí, eu não acho que é caso de sair do time. Não é isso. Eu não acho que tem ninguém pra colocar aí. Joga, olha. Eu acho que é o seguinte, eu tô falando do Gabigol, né? Se alguém não entendeu, eu tô falando do Gabigol. Eu acho que não é caso de botar ele no banco. E acho que até por isso, ele sabe que não tem ninguém no banco que vai tomar a posição dele. Pra fazer uma sombra, então, é, exatamente. Então, assim, eu acho que ele tem muita marra, ele tem futebol. E ontem era um jogo que ele tinha que ter sido muito mais solidário. O primeiro jogo ele não quis tocar algumas bolas. Ontem o Santos, num contra-ataque que o Sacha roubou a bola, ele quis dar um toque de chaleira para puxar contra-ataque e mandou na lateral. Então assim, o Gabigol ele tem que ser mais focado em jogar bola e menos em querer aparecer e fazer gol para, sei lá, se ele quer ser vendido de novo para a Europa, quer voltar para ser titular na Inter. Quer dar o recado pro Benfica. Exatamente. Então assim, ele tem que fazer o que o time precisa, não o que ele precisa, que eu acho que é fazer gol. Ele acha que ele precisa fazer gol. Então, a torcida vai ser muito mais feliz com o Gabigol se ele se preocupar no resultado do time, não só nele fazendo gol. Então, às vezes ele tem a oportunidade de dar uma assistência, ele prefere chutar. Mas isso é cacuete de... É cacuete, mas tem lance que ele não precisa enfeitar, ele tem que fazer o simples. No primeiro jogo, nós até, eu até o defendi, pelo instinto que é do centroavante naquela bola. Aquela que bola ele do Jailson eu chutaria também. O centroavante tem que então, chutar aquela bola. Tinha que chutar mesmo. Não é essa. Agora, ontem eu achei que ele foi muito mais espelho do que jogador de futebol. Total. Né? Onde foi espelho? É Cristiano Ronaldo. Ah, ficou olhando o telão. Se olhando no telão. Ficou olhando pro, isso aí, né? Ficou olhando pro espelho, entendeu? Ah. Ficou olhando pro cabelo engomadinho, quer dizer, então... Jair só pegar. Então não dá. Com relação ao Vanderlei, olhando, né? Olhando da onde a gente olha. Olhando, né? O gol, você tem essa sensação que daria para ele pegar. Agora, eu do meu sofá, eu pego todos. Exatamente. Coloco a minha cervejinha, gelada, tomando. Pô, pego todos. Tá alcoolizado, que... lógico. Pego todos. Não, e sentar também. Só de estar lá no sofá, eu já pego todos. A nega véia, aí você já pega todas as bolas lá, não tem problema nenhum. Mas eu acho que não funciona assim. E o Vanderlei, para mim, tem muito crédito. Então, fica sussa. Com relação ao garoto Diogo, tem que chorar porra nenhuma e nem pedir desculpa, não. É isso mesmo. Zico já perdeu pênalti, Pelé já perdeu pênalti, Neymar perdeu... Nossa, pagou o maior mico. Só erra quem bate, né? Lógico, ele foi e tentou. A felicidade do goleiro. Faz parte. Bateu então, mal, o Jailson acertou o canto, acabou. Então, o que eu acho que foi legal é que o Santos, o time, fez o que a torcida queria que fosse feito. Exato, é isso, a postura. É o comportamento, a postura, entrou ligado sem entrar pilhado. Porque essa é a diferença. Uma coisa é você entrar em campo para jogar pilhado. Sim. Outra coisa é você entrar ligado, sabendo o que tem que fazer. Fez. Uma pequena crítica ao Jair. Pequenina crítica ao Jair. Ontem eu teria sido ousado, eu não teria protegido o nome. Então eu teria sim, tirado, pelo menos nos 20 minutos finais ali, porque é como se ele tivesse trocado o segundo tempo pelo pênalti. Quer dizer, não, tira o Gabigol. Deixa o garoto lá, o Rodrigo. Rodrigo. Entendeu? Inventa alguma outra situação. Mas insistir, continuar com o Gabigol da maneira como o Gabigol não tá jogando nada, não jogou nada. E outra, né? E há um cara que começa a se irritar também com as críticas da torcida, porque parece que não, mas o cara sente ali dentro. Claro que sente. Né? E críticas não vai, né? Porque tá com a torcida adversária ali, né? Então os caras começam a tirar um pelo da cara do sujeito e o cara começa a ficar incomodado. E aí o que ele quer fazer? É o psicológico. Ele quer mostrar para a torcida adversária que ele é o cara, aí começa o calcanhar na hora errada. Às vezes faz uma jogada de efeito ao invés de fazer a jogada certa. Lógico. Então tem que ter essa sensibilidade. Mas do resto, parabéns. Parabéns ao Palmeiras e seja o que Deus quiser. E temos aí uma semana para descansar e se preparar, né? É isso aí, pelo menos uma semana não, né? Esse restinho do ano, porque o Santos só ganha Paulista, perdeu Paulista, agora não disputa mais nada. Mano, dá uma segurada aí. Não, isso é fato, Nada agora, hein? Feliz ano novo, RG, feliz ano novo, Benedetti, nos vemos o ano que vem. Foi pênalti, hein? Ai, meu Deus do céu. Pênalti ali. Que é isso, foi disputa de pênalti. Disputa de pênalti. Um normal ali. Domênico, para de usar orégano do Bento, pô. Você tá louco. Orégano, Se o Sérgio jogo passar, vocês vão ver aí. Você não vai falar nada do seu técnico, você não vai falar? E quero dizer o seguinte, o senhor... Não, que técnico. Olha aqui, zerou tudo. Escondendo os defeitos do seu time aí. O Supla me deve uma porra. O Supla mandou um áudio aqui. Deixa eu ver o que ele falou. Domênico, aqui é o Supla Champs, tudo bem? Olha, a gente fez aquela aposta lá, mas era fora do ar, hein? Você não quis assumir no ar, não, como eu falei. Foi fora do ar. Eu até imaginei você ficando de camisa do Santos, branquinho, tipo anjinho, ia ficar uma lindura, né? Agora, já que você tá falando, semana que vem eu tô lançando o meu álbum no Auditório Ibirapuera, sexta-feira, dia 6, às 21 horas. Eu vou dar uma passadinha aí sim, não vou fugir da raia. Boa. E a gente vê essa história da camiseta aí. Sem fotos, hein, professor? Sem fotos. Um abraço a toda a galera da 97 Estádio. Come on, kids! Nossa, aqui, ó. Foi falado no ar a aposta. Seu Supra está errado, está errado. Ele que quis apostar comigo. Eu não queria, eu sabia que eu ia ganhar. Eu não perco a aposta, é muito raro eu perder a aposta. Raro. Raro. Como assim, Domênico? Mas teve uma aí que você pagou aí, que já valeu por... Então, acontece. Presta atenção nessa dica top, hein? Agora eu vou falar com você sobre a rede de lojas Baterias Zero Quilômetro, uma distribuidora de baterias especializada onde você encontra só as melhores marcas, tanto no varejo como no atacado. Você precisa de bateria para o carro? Eles têm. Para o caminhão? Tem também. Para a moto? Também tem. Tem até bateria para no break. Onde? Na Baterias Zero Quilômetro. Eles têm 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e uma loja em São José dos Campos. E olha só que legal. Você pode ligar para eles e agendar a troca da bateria. Boa. Na sua casa. Que isso? Não. No seu trabalho. Que baba, hein? Onde você estiver. Fica fácil, né? Sem correr riscos de ficar parado na rua. E o atendimento é ótimo, é diferenciado. Os funcionários são próprios e vão até você resolvendo o seu problema. Ligue lá na Baterias Zero Quilômetro e agende. 31970266. Repita. 31970266. Ligue lá. Acesse o site baterias0km.com.br. Lembrando que quem liga aqui no Estádio 97 e diz Baterias 0 km, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, ganha na hora um kit das Baterias 0 km. E toda sexta, o ouvinte que falar o merchandising, além de levar o kit, concorre ao final do programa um kit churrasco sensacional. Fechou? Boa. Fechou! Lembrando que o pessoal da Energia, o Tetinha e o Mota, estão lá fazendo troca-troca de figurinhas nesse momento, delícia, na Zona Norte, para as Heróis da FEB. Vá pra lá. Se for chovendo, você fala assim, não quero entrar no carro com você, Mota. Fica dentro do carro com o Mota, tá bom? Ai, que delícia. É isso aí, para as Heróis da Força Expedicionária Brasileira, Santana, em frente o Campo de Marte, em frente o Corpo de Bombeiros. Vai lá antes que o Mota suma com o bombeiro. Olha, rapaz, o bombeiro eu não sei, mas com a mangueira do bombeiro... Agora, não vai sobrar uma. Que iniciativa do chefe Sombrinha, eu não sou muito de elogiar. Obrigado. Né? Imagina, né? Mas o chefinho foi muito bem agora de bater esse martelo realmente, embora seja muito doloroso pra gente, que faz o programa diariamente, né? Mas o nosso querido Cláudio Mota, né? Certo. Falta aqui, você acha que faz falta? Muita falta. Ah, é muita falta tá fazendo, né? Mas ele vai fazer, em nome do programa, essa troca-troca de figurinhas daqui até o final da Copa. Ah, é? É, de 22, né? A gente tá falando de 2022. Pensei que não é essa de agora. Tá? Não. Essa agora já tá consolidada, né? Vai ficar lá. Não, mas 2023 ele tá aqui com a gente. Logo. Ser um período difícil, ok? Mas a gente vai superar se Deus assim permitir. 2023, ele, se Deus não quiser, estará aqui. Que isso, coitado do Mota. Mota colou todas as figurinhas pra mim. Estádio 97 também tem oferecimento do McDonald's. Novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's. Pra arrasar a sua fome. Lembrando que quem diz aqui, ligando no programa, dizendo, atenção pra frase, a frase que o pessoal curte demais. Todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? Estádio 97 também no oferecimento do Macro. No Macro, todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. E oferecimento do Buscapé. Só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Vamos aos ouvintes no 3-2. Pênalti. Pênalti. Você pênalti. Como? Na Austrália já é pênalti pro Corinthians. Ah, que deitado, hein? Nossa senhora. Explica pra esse jegue aí que na Austrália. Agora deve ser aí já quase 7 da manhã. Na reprise, ó. Ah, o seu jegue. O Fox bagulho da reprise já tá passando. Tá bom, em Portugal então já é pênalti pro Corinthians, é isso, mano? Pode ser. Aquele monte de zagueiro Portugal. Cavalo que vocês têm ali. Ah, cavalo, é. Arbolenda, rapaz. Dá uma segurada aí. Nossa, Arbolenda. É o Arbolêndia. Sombra, se você fosse o Aqui, você colocaria Rodrigo Deus Caio hoje em campo ou você não teria Bruno Alves? Bruno Alves. E você, Ale? Romero. Bom zagueiro, né? Melhor zagueiro muito do tira São Paulo. Todos os gols. Pela beirada, então, ele é você maravilhoso. Tá nervoso, Marcão? Eu não, RG. Tá calmo? Se o São Paulo fizer... Já tá acostumado a apanhar, RG. Se o São Paulo fizer o primeiro tempo que fez no Morumbi, o São Paulo hoje ganha 2-0 lá, pelo menos. Ô, louco, aí, ó. Ô, RG. Marcão. Com certeza. O RG, recentemente tivemos a participação do Dan Stuba no nosso programa no 97. Do Stan. E ele, quando fazia aquele personagem do cara que batia na mulher com a raquete... Da raquetada? Por exemplo, o meu irmão hoje ele tá no papel da Helena Ranaldi. Ele sabe o que vai acontecer e já tá acostumado com Vamos a cena. Ver, então mano. Ele já não reclama mais. É mais ou menos aquela situação. Ele sabe que vai tomar uma raquetada hoje à noite. Você inventa alguma coisa pra não participar do programa amanhã, viu, mano? Nossa. Você me aguenta não, amanhã, pelo viu? Pelo contrário. Eu sou um cara que se tiver que perder o jogo hoje aí, a classificação, estarei amanhã aqui de cara limpa, diferente de alguns que inventam desculpa pra não participar do programa. Vai ficar no Rio, né, se perder. Não, já quero ver a desculpa amanhã, viu, chefe? Porque vai falar assim, porque tivemos que recuperar nosso rival, porque os caras não chegavam mais nenhuma final. Quero só ver o papinho. Vai arrumar uma desculpa boa aí, falou, mano? Rapaz. Quem precisa de desculpa nos últimos confrontos aí? Olha, inclusive, desde 2002, nunca é demais passar informação aqui no ar também. Desde 2002 que o São Paulo não elimina o Corinthias em nenhum mata-mata. De 7 confrontos na arena, o São Paulo tomou 5 coças e empatou 2. Ah, isso não vai repercutir. Aliás, estou esperando seu pedido de desculpa desde ontem, Nossa, mano. Nossa, é verdade. Porque o Corinthians nunca na história do Curica, ô Sombra, nunca conseguiu reverter um primeiro, né, uma derrota do primeiro jogo. E o lógico que vocês nunca ganham o primeiro. Lógico é sempre vitória do Corinthians ou empate. Trouxa. Que ganha. Nossa, então você procura na história aí, seu trouxa. Pega aí, pega na história aí, seu vacilão. Então, os primeiros jogos aí, o Corinthians sempre ganha ou empata. Então chupa. Hoje vai continuar esse tabu aí, vocês vão ser eliminados. Chupa. Veremos aí o trouxa. Vamos pro telefone, 3284-7097. Vamos lá pro telefone. Vamos com os nossos ouvintes. Vai tocar aqui o nosso Amanco. Amanco, Amanco. Alô. Amanco. Alô. Quem fala? Cristiano. Ô, Cristiano, tudo bem, meu? Tudo bem, Dudu? Graças a Deus, tudo bem. Cristiano do quê? Cristiano de Oliveira Zaizi. Zaizi? Isso. E quantos anos, hein, Cristiano? 34, Dudu. RG 3.4 hoje. Quem é que dava o Alê? Oba. Quem é que driblava em zigue-zague? Quem é que... Ai, sensacional. Neymar. Nossa senhora, que sensacional. Zigue-zague. Quem foi? 9.7. Tá bom? Robinho. Robinho meteu um zigue-zague em cima do... É muito o quê? Muito pouco. Porque senão amanhã eu não recupero de hoje. Você já tá vendo faz tempo isso aí, né? É. Então tá bom. Ô, meu velho, qual que é o bairro que você mora? Cara, eu moro... Jardim Pestana. Você tá meio em dúvida. Depois do almoço você dorme? Você ficou em dúvida pra falar o nome? Você tá em não, dúvida sabe falar que o que é, RG? É que eu moro Pestana e Osasco. Essa se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, o que tem? Tem outras coisas. Ô, velhinho, e o time? Dodô, antes de você falar o time, eu só enrolei pra falar o lugar. Na verdade, eu moro em Osasco, mas eu tô indo próximo da onde o RG mora, aqui em Santa Isabel. Próximo, Tô na porcaria da Dutra aqui há 2h30. Tá feia a coisa aí, é? Porra, velho. Tem acidente? Não, tá tudo parado. São Paulo hoje tá tudo parado. Hoje, Marginal, hoje, tudo. Hoje, velho. Mas... Sempre para. Puta, tá uma porcaria. Calma. Mas você mora onde? Arujá? Não, eu moro em Osasco. Jardim Rocha. Ah, não, mas você tá fazendo o que aí perto de Santa Bárbara? Ah, eu tô indo ali no Arujá. Ah, então. Até desovar um corpo, não quer falar. Isso! Normal, quem nunca? Tem um presunto com 8 facadas no porta-malas. Isso, mano! Mas peraí, você vai fazer o quê no Arujá, quarta-feira à noite, hein? Essa hora, jogar desovar bola. Corpo, velho. Ou o carro. Ó, e boa sorte pra você, velho. No carro, porque... pra pagar o seguro. E pra Arujá agora, pra voltar depois pra Osasco, olha... Tem que voltar a tempo pra ver o jogo. Rapaz, ver o Coringão enfiar essa cola nos bandos. Aí ele desovar o corpo mesmo. Você tem razão. Na moral, ele tá em dúvida no lugar que ele mora, porque ele deve estar foragido da justiça. E ele não tá querendo passar o endereço. Tá louco, Marcão? Boa noite. Fala aí, mano. Suave? Firmeza? Beleza. Então tá bom. Ô, Cristiano, daqui a pouco, mano, Corinthians e São Paulo, 9h45 aí. Coringão reverte o placar aí do primeiro jogo, que foi 1-0 pro São Paulo. Hoje vamos ganhar de 2-0, mano. Eu também tô confiante que o Corinthians consegue já, irmão, avançar independentemente de pênaltis. Eu acho que o Corinthians ele consegue a vitória e consegue uma vitória por 2 gols aí na arena. Só que o Corinthians ele tem alguns desfalques, né, mano? O Fagner ainda é dúvida, o Balbuena não joga, o Romero também é dúvida. Ah, então nem vou ver. O Jadson também não jogará, o Rodriguinho vai ser avaliado no vestiário. E aí, cara, como é que o Carilli monta esse time aí? Se você fosse o técnico do Coringão, o que você faria? Eu acho que o Fagner tem que jogar. Ele tá chegando aí, falaram que vem a tempo. Ele com a perna amarrada é melhor do que o moleque que tava lá, que aguentou o gol. Então ele tem que jogar. O Mantua. E eu entraria com 3 atacantes, pô. Eu acho que tem que entrar aí com o Cleison, se ele tiver condições. E se não tiver, tem que jogar também, do mesmo jeito. É uma semifinal, é um clássico. E entraria com o Cleison. Eu daria uma chance pro Luca, cara. Eu acho ele um bom jogador e não tem chance, cara. Pô, cara, vou te falar, mano. Eu também queria pensar como você, mas das partidas que eu vi do Luca com a camisa do Corinthians, pô, cara, parece que o cara comeu uma feijoada e entrou em campo, sabe? Um cara que só quer bolinha no pé, um maluco que não se dedica da forma que é pra se dedicar. A dúvida do Carilli pra fazer às vezes ali de centroavante hoje é o Sheik ou o Junior Dutra, cara. Então, o Luca ele tá descartado nesse momento aí, não sei. Então, o problema é que o Lucas sempre entra com poucos minutos para jogar. E, na maioria das vezes, o time perdendo. Eu acho que eu daria uma oportunidade desde o começo para ele, porque o Junior Dutra também não dá, não, cara. Não, não dá. Esse cara é horroroso. Mas tem é natural como. Que o Mano e o Marcão prefiram o Sheik, né? A Dway. Sheik é Dway, né? O próprio Junior Dutra também acha pavoroso. Não pode jogar de jeito nenhum. Eu também sou contra essa ideia. O cara de vez em quando... Assim. Não, mas o cara é fraco, velho. O cara é pior do que chá de boldo. O cara é profissional, dá. Pô. Não, mas o cara é fraco. Mas olha, agora... os Dutra, ele é corintiano. Ele foi lá no Japão ver vocês jogar. Não, é que ele foi no Japão. Ele tava jogando lá. Não, ele tava jogando lá. Aí não tem muitas opções ali. Ele pegou e falou, meu, vai rolar o Mundial, vou assistir. Não tem muitas opções no Japão. Não, o cara não fala o idioma. Tem muitas opções. O cara não sei se ele fala inglês. Fala sim. Então talvez aí ele não tivesse lá grandes oportunidades de fazer sei lá, uns rolê top no Japão. Sofreu lá, ficou na arquibancada. Não, mas é que tá, velho. Fez parte do negócio que você chama de bando do ser dos ovos, que é bando de louco. Bando de louco. Agora, se o cara é corintiano, Sombra, bacana, compra o ingresso e senta na arena lá, igual todo mundo, velho. Concordo. Mas vai pra arquibancada, vai gritar na arquibancada, porque dele não dá, não. Mas o plano dele é sócio jogador. Júnior Dutra ou Zizal, mano? O Zizal. Ah, vai não, pô. O Zizal, o Zizal pelo Zizal. Menos falava uns bagulho engraçado. Zizal não dá, hein? Mas o Cristiano, mano. Com relação ao ataque do Zizal Corinthians, é comida contigo. De nego que tem pressão alta, Zizal, né? Zizal. Com relação ao ataque do Corinthians, o Cristiano, eu também acho que o Corinthians poderia sim ousar um pouco mais, se não fosse... Vai, tudo bem, quer dar uma oportunidade pro Luca, apesar de eu também não morrer de amores por ele, mas eu acho ele melhor que o Junior Dutra, concordo contigo. Mas eu acho que hoje, pelo que o Corinthians tem de opções ali para fazer a função de centroavante, eu colocaria o Emerson Sheik, cara. Mesmo ele nem sendo um centroavante de origem, mas é um cara que em jogo como o de hoje, o cara cresce, mano. O cara aparece. Agora fazer o que o cara ele fez na partida passada, você mata o cara. O Emerson Sheik já é tiozão, mano. O Emerson Sheik já não consegue fazer o que ele fazia em 2012. Não dá, cara. Não dá. Sinceramente, não dá. Não, eu tenho uma opinião. Um bom senso hoje. Fala. Então, mano, eu acho que o São Paulo hoje, ele vem... Porque, assim, principalmente vocês brincam pra caramba, assim, os dois times é extremamente limitado. Extremamente carente de futebol. O último jogo foi feio de assistir, foi horrível. E eu acho que o São Paulo hoje vem com duas linhas de quatro pra tentar matar o jogo no contra-ataque. Então, acho que colocar o Sheik centroavante pra ficar jogando de costa pro gol vai matar o futebol dele do mesmo jeito. Eu acho que aí mas, também tem um problema aí, mano. Diga, se você concorda comigo, como belíssimo comentarista que é, prêmio ACESP, ACESP é 2018. Melhor não, não comentarista. Não, fala que isso, TV não, vocês vão acreditar. Eu acho que aí tem um probleminha também do horário do jogo. Que pessoas da idade do Sheik já estão dormindo esse horário. Isso com aquela meia de lã gostosa, toma aquela sopa quentinha, vê a novela, né, Marcão? É e depois verdade. Dá aquela soneca gostosa essa junto chuvinha. Com a macaca cuta. Com essa chuvinha, inclusive, na ele ficou de emprestar pro Latino, que nesse momento está sem macaco. Está de luto. Okay? Oh, o macaco do Latino morreu atropelado, velho. Não, foi suicídio. Ele não... O próprio Latino... ele ensaiava em casa, né? Ensaiava em casa e o pequenino macaco não aguentava. Já tinha tentado 8 vezes o suicídio. Parece que foi atropelado. Vocês não entendem, não é possível. Macaco, ô, mano. Dica, Cristiano. Qual que é a possibilidade do... Nenhuma. Do Romero aí, pra alegria do... Ale. Do Ale poder jogar... O Romero tá voltando aí também, cara. Ele ia pegar um voo e ia ficar... Se houvesse a possibilidade dele chegar até umas 6 horas aí no máximo, umas 6 horas ele em São Paulo... Ele vem correndo, né, mano? Ele ia direto pra arena e tava vindo... Tá uns 3 carrinhos no aeroporto. Ô, mano, só ele faltava... tava vindo dos Estados Unidos, ele tava vindo lá da Carolina do Norte. Oh. E havendo a possibilidade, cara, eu acho que o Romero tem que estar à disposição também. Ei. O Romero, por mais que ele não esteja 100% por causa da viagem, porque há quem diga que jogador cansa, sentado a bunda no avião, o cara cansa. Acho. Pois é. Mas tudo bem, se ele não tiver 100%, o fato dele não ter jogado ontem já é um aditivo para que o cara possa entrar em campo. Não, mas você acha que a bola não merece um descanso nesse caso, do Romero? A bola não, o Romero é um cara aí que inclusive se entrar hoje vai fazer a diferença. Eu quero ver o senhor... Vai. Aí amanhã o Ale vai arrumar a gravação para não elogiar o Romero como ele nós sempre vamos faz. Buscar ele, mano. Você já pensou, busca. Mano? Chega o Romero de e viagem, aí, consegue chegar, jogar e decidir o jogo, velho. Aí depois... Eu vi uma entrevista, não sei se vocês... acompanharam uma entrevista do Romero pro repórter Fernando Fernandes? Pro Fernando Fernandes? Não. Que ele faz tem um programa lá, eu não vou falar exatamente. E ele fez uma entrevista muito legal com o Romero, assim, cara, ele tem, acho que a falta de qualidade não é um jogador habilidoso, mas assim, a raça do Romero tem muito a ver com a história de vida dele, cara. É um cara que tem o respeito, pelo menos da torcida do Corinthians, teve aí a polêmica dele, ele falando algumas coisas que algumas pessoas criticaram, até foi o Marcão depois de pedir desculpa e tal, aí no programa, mas assim, a história de vida dele é uma história guerrida, cara, não, eu respeito bastante... Ele como jogador, ele não é um cara habilidoso. Então, mas pera, aí não existe vítima nenhuma. Não. O Romero, assim como tantos outros, muitos... A maioria esmagadora. Tem uma história de vida ou igual ou até pior que a do Romero. Agora, alguns venceram pelo talento, pela capacidade, outros se tornaram simples jogadores... Mas essa coisa de história de vida, meu, isso aí... É o que mais tem, em todos os segmentos, claro, meu. É só o RG agora que tem uma história mais forte, a história de morte, né? Mas todo mundo tem uma bela história de vida. Ô, Zayzi, um abraço pra você, deixa o palpite pra hoje. Abraço pra você e Sombra, parabéns pelo programa aí. Dodô, apesar de ser palmeirense, sou fãzaço seu. Quem não obrigado, meu irmão. Vou falar pra você, o dia que você pagou a aposta aí cantando o hino e dando um puta do exemplo de como se deve torcer, cara. Parabéns. E Coringão 2x0 hoje. Perdeu mais uma pra mim. Não, mais uma não. Foi a primeira vez que eu perdi uma aposta aqui. Não foi não. É trouxa, Domênico trouxa. Não, já tinha perdido. Hoje não já cantou Lua de Cristal aí pra mim. Ô, Marcão. Mas ganhei um monte, aí, pô. Tanto que o senhor desistiu de fazer aposta comigo, tá? Não, porque isso é que dá zica, concordo com o mano. Dá zica. Ô, Marcão. Mas na final vai ter aposta, já tá definido aqui. Vai. O Sombra mesmo. Definiu. Aí é um problema meu e de quem chegar. Não, o Sombra definiu. Existe um Deus aqui nesse programa, esse Deus chama Sombra. Aí é um problema, o problema é meu e de quem chegar. Não, mas aí a questão é... Mas vou repetir de novo, vocês não estão entendendo. Não é não. Ou do Sombra, ou do Marcão, ou do Mano, não é de vocês. Você é trouxa. Fica quietinho aí. Ô, Sombra. Tomaram um pau ontem. Me permita só fazer uma pergunta pro Dodô e depois aí com o tempo vocês trocam ideia sobre esse assunto. Até porque eu participei aí duas vezes no torneio de poker do estádio e foi muito bom. Dodô, hoje virou febre o poker, né? Principalmente agora entre os jogadores de futebol. E ontem, após a vitória do Palmeiras, alguns jogadores foram para um torneio de poker numa casa aqui em São Paulo, inclusive a casa que o estádio fez o campeonato, né? Você acha que isso pode, num futuro, ser algo ruim? Vou dar um exemplo por quê. Não sei se todo mundo lembra do De Federico, que quebrava na noite para ficar jogando pôquer. Afinal, os torneios acabam tarde. Você acha que os jogadores de pôquer, de futebol hoje, participando alguns ativamente de alguns torneios, isso pode prejudicar lá na frente? Primeiro precisa saber se os caras estavam mesmo, hein? Isso foi do jogo. Primeiro precisa saber se eles estavam lá mesmo, porque às vezes tem muito boato, né, que rola com relação a isso. Agora, o problema é de cada jogador. Eles estão perdendo dinheiro ou não, né? E outra coisa, acabou o jogo, eles estão de folga. Gente, eles estão de folga automaticamente, um dia eles pegam folga, geralmente, né, RG? Sim. Eles saem de lá. Não necessariamente. Acho que sim, Sombra. Às vezes joga e no dia seguinte já se apresenta para treino. Ah, é difícil. Acontece. Mas não estão concentrados, tem que treinar no outro dia, mas não pode ir para casa. Aí o horário é relaxado. Mas eu acredito que nesse caso aí, de ganhar essa semifinal aí, ir para uma final, eu acho que hoje, não vou te dar certeza, porque eu não tenho essa informação, mas eu tenho quase certeza que o treinador deu folga pro jogador. É um prêmio pros caras, né? O claro. É esporte, pouco não é balada. Eles se apresentam, de repente, amanhã. Amanhã você treina. Ô, Dodô, agora, mas eu quero dizer assim, ó. Porque assim, cada um faz o que quer da vida dele. Agora, o que eu acho, você tá perguntando? O que eu acho que o jogador de futebol, quanto mais ele se cuidar, mais ele tem vida longa no futebol. Sim. Quanto menos ele se cuidar, a vida é menor. Aí depende do corpo. Aí depende do cara. Cada caso é um caso. Você pega, por exemplo, o Zé Roberto do Palmeiras, ele jogou 42 anos e jogando bem, hein? Porque se cuidava, sabe? Passa, não ia pras baladas. Água. Exatamente. É. Agora ele pode curtir a vida dele. Deve estar cheio da grana e vai curtir a vida dele. Quem trata melhor agora do corpo? O Marcão ou o Zé Roberto? Eu, lógico. O Zé Roberto. Sombra. Zé Roberto. Meu Zé Roberto, né? Zé Roberto não dava aqui. Mais, então, uns negócios que eu vejo aí. Nossa, mais bomba, velho, que a faixa de gás. Tá, não, o Zé Roberto, velho, nunca usou química no corpo. Mais bomba que lá na Síria, velho. Nossa, mais bomba que o Bataclan. Vá pro inferno. Cristiano, legal. Opa. Depois você tentar conturbar o ambiente do Alviverde, tá certo? Um abraço. Não é só do porco, não. Não, você mencionou o porco. Não, é porque tinha jogadores deles lá, venceu. Agora o torcedor vai ficar com isso na cabeça. Os caras jogam pouco. Sombra. Você é um péssimo jornalista. Tá nas mídias sociais aí, tá, Dodô? Eu tô falando porque tá na... Segredo, aqui, ó, segredo, a informação então que eu tenho, tá vendo? Agora é que todo mundo vai procurar nas mídias sociais, o time titular, né, que jogou está de folga. Os reservas treinaram hoje. Tá, os reservas que não jogaram. Então veja, bicho, se tem reservas no torneio. Eles fazem o que eles querem. O problema aí passa a ser do jogador, não é do Palmeiras e nem... E quem nunca, né, Dodô, jogou aquele strip poker gostoso com a Leiloca? Isso aí, olha, eu vou te falar uma coisa. Se tem uma pessoa aqui nesse programa que tem, assim, um armário muito trancado, cheio de sujeira, mas com vários esqueletos e corpos deteriorados. Quem é? Se tem uma pessoa nesse programa aqui. Quem é? Mas com muita coisa escondida. Você tá de brincadeira. É RG número 2. RG. Uma pessoa que tem um pé nessa vida e um pé na outra. Isso! Ele tem coisinhas, tem bagaços aqui, mas tem lá no além também. Você imagina o ressuscitado, como que deve ser o armário dele. Bora. Tchau, Zaizê, valeu. Pessoal, ó, um abraço, só mandar um abração aí pro meu filho, Carlos Eduardo, pra minha filha Beatriz. E eu falei do poker porque eu jogo, eu gosto bastante, pessoal aí do Osasco Poker. Legal. Tem a galera aí e Ô, Sombra, a gente tá no torneio, pô, porque os dois que eu fui foi sensacional. E você chegou em que lugar? Puta, Dodô, eu perdi o primeiro, eu perdi rápido, até que eu fiquei trocando uma ideia com você e com o Sombra, que você perdeu rápido também. Eu fui o primeiro a perder. Eu lembro. Conversando. Eu fui o primeiro a perder. Eu contei uma história, eu comecei a jogar poker por causa de vocês. Não, por causa de vocês. Quando teve o primeiro torneio, que tinha que ligar pra ganhar a vaga, eu liguei e nem sabia jogar. Fui começar a aprender e hoje jogo aí há 3 anos, por causa do estádio 97. Galera, um abraço. Boa. Valeu. Boa. Valeu, cara. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vai sim. Vai pra cá. Hoje é nós, hoje é nós. Passar o carro nesses pregos aí. Tá nervoso, olha, mano? Nem por falar. Nem um pouco, RG. Tá nervoso, mano. Nem um pouco. Não é possível. Zero, Domenico. Olha, hoje era o dia pra ter aquele negócio do batimento cardíaco no Mano e no Marcão, né? Você não tá, né? Medidor de pressão. Sombra tá tranquilo. Tá meio... Hoje você tá sossegadão. Nós, hein? Mas eu vou ser sincero com você. Em todos os clássicos, ultimamente, eu tenho estado muito tranquilo. Sabe por quê? Sabe que você já tá meio anestesiado? Até tanta pancada. Mas agora vai ser diferente, Sombra. Quando começou a perder... Você vai ficar nervoso. Os tempos é quando começou a perder muito clássico... Porra, você ficava, meu, ficava azucrinado. Aí sabe quando você já fica meio anestesiado, que você fala assim... Tá desconsolado. Não, você já vai pro negócio esperando o pior. É. Se vier algo bom, legal, fico feliz. O não você já tem. Né? O não, é tipo assim, eu tô assim, o não eu já tenho. O não já tem. É isso que eu entendo hoje de São Paulo, é assim, o não eu já tenho. É isso aí. Eles que me provem o contrário hoje. Não, mas você é isso vai aí, Sombra, não tenta ficar fazendo mediazinho igual meu irmão, não. Mediazinho o cacete, rapaz. Meu irmão agora tá querendo aqui, fazer mediazinho aí com a torcida, aí, mas nem ele acredita. Agora é treinador uruguaio, lá você vai ver o comportamento do São Paulo hoje em campo, filhão. Mas, agora, mas o teu irmão não fala isso porque ele tá fazendo média, porque tá, ele acredita que é, no que Sombra, ele tá falando. Que é. Não vamos acredita, ver, não. Eu quero ver, Sombra, a cara não desse trouxa. Não. Amanhã eu quero ver a cara desse trouxa aí no VT, mano. Amanhã você teria que ter... Ah, é? Você teria que estar aqui em São Paulo fazendo um programa com a gente aqui, ó. Cara de trouxa. Se você tivesse dignidade, mano, você pegaria. Amanhã você pegaria um avião e viria pra São Paulo fazer o programa daqui, seu covarde. Nossa, sem dignidade, hashtag. Peraí, pra quê? Pra jorrar na tua cara, seu trouxa? Vamos ganhar hoje, ô panaca. Vamos ver então, seu trouxa. Hoje é Coringão 3-1. Vamos ver. O Zayze, o Cristiano Zayze tava falando das promoções da energia. Sim. E a gente tá com uma outra aqui bem legal, hein? No futebol, o que mais tem é o quase. Porque todo frango quase é defesa. Gol! Porque todo bicão do atacante quase é gol. O que eu faço com a bola? Ele bateu pra fora! E todo campeonato tem campeão e é quase campeão também, né? Então nada mais lógico do que homenagear o ano que quase foi Copa. Está no ar o maior campeonato mundial de futebol de videogame de uma rádio em todo o município do mundo. Começa a decisão. É a Copa 97,7. O ano que quase foi Copa. Minha mãe do céu. Fala, Sombra, na Copa 97,7 vale tudo? Ah, Dodô, na hora da vitória vale tudo, só não vale. Vale tudo sim. Pra concorrer a uma vaga, ligue no Estádio 97 e diga: Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. Na trave! No dia 10 de abril acontecerá o sorteio dos participantes e das chaves. E no dia 21 de abril, os jogadores vão honrar a camisa na Live Arena, definindo o maior campeão de sofá da Copa que nunca existiu, que vai ganhar um PlayStation 4 e uma TV novinha. Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. Energia. É a promoção, é o torneio, é a Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. Entrando no ar e dizendo Copa 97,7, o ano que quase foi Copa, você automaticamente participará do sorteio das seleções para a nossa Copa, que acontecerá no dia 21 de abril. Na Live Arena, um lugar muito legal aqui da Zona Oeste de São Paulo, uma arena de games que é fantástica, tá bom? Boa. Então, assim, na prática, assim, você vai se inscrever. Falando, você já está inscrito pro sorteio. No dia 10 de abril, nós faremos o sorteio. Vamos sortear um nome e uma seleção. Um nome e a seleção. Boa. Nós teremos, acho que, 5 dos componentes do estádio participando do campeonato. Então... 32 seleções, menos 5 componentes, sortearemos 27 vagas. Boa. Os 5 nomes do estádio também estarão dentro da urna. Boa. Né? Aí, por exemplo, mas e se tiver 40 inscritos? 40 inscritos, então vão participar os 27 sorteados. E mais 4 ficarão de stand-by. Mais 4 stand-by. De stand-by. Para caso, algum ouvinte que falte. Vai saber. Vai saber. E por ordem de prioridade, né? Então, primeiro sorteado, segundo, terceiro e quarto no stand-by. Boa. Tá? Beleza? Boa, isso aí. Vai ser legal demais. Aí você fala, mas e as Chaves? Tudo igual às Chaves da Copa do Mundo. Tudo igualzinho. Sensacional. Tá certo? Então, se você foi sorteado com o Brasil, você vai enfrentar as mesmas seleções que o Brasil enfrentará na primeira chave. E aí a fórmula de cruzamento é a mesma que a Copa demanda. E o prêmio, que não é quase, o cara vai levar mesmo? Não, não é quase. O prêmio leva mesmo. O campeão vai levar... Vai levar um? Um PlayStation 4 novinho e uma TV de 40 polegadas LED maravilhosa. Que é isso? Falei com o Caio Ribeiro hoje, novamente. A gente faz a fisioterapia no mesmo estabelecimento. Né? Certo. E... Só gente muito famosa, né? Ah, vai lá, vai o Marco Luque. Olha, é muito rico. Vai lá. Não. É. Mas é aquele pagamento gostoso. Um abraço. Potinho, né? Com, sabe, pessoal bem bacana que nos acolhe lá. E ele falou que ele vai estar lá no dia, porque a arena é dele um pouco também. Né? Também, ele é um embaixador da arena. E eu falei que aqui o... Aquele idiota do mano... Qual deles? Desafiou o Caio Ribeiro. Eu desafio. Ah, o mano é amostra grátis, todo mundo ganha. É o Ibis. Mano? Ganha o escambau. É o amostra grátis, todo mundo ganha. Mano, amostra grátis, todo mundo ganha. Aí o Caio falou, cidadão. Não jogo tão bem. Falei, vai lá que você ganha do mano, é tranquilo. Se chegar seus dois polegar, ganha do mano. Pagou o maior mico aí na televisão. Nossa, de novo, né? Quando esses comédia ficam colocando os pro player pra jogar? Pro player, velho. Cara, agora chega os pregos aí, igual o Benedetti aí. O Benedetti, eu sempre ligava pra esposa dele, 2:30 da manhã, pra buscar o corpo dele lá na Digi quando eu terminava de passar o carro, né? Mas, mano, eu não entendo. Eu não entendo nada de videogame, mas uma pergunta. É videogame. Você só batia nos caras tipo 15 de Piracicaba, é isso? Não, RG, os caras que acham que jogam bem, por exemplo, Benedetti, Vieira, Dante, é tudo eu moí os caras na pancada. E agora sabe o que eu fazia, RG? Ô, RG, você que é um cara que frequenta mercados, aí você vai pra açougues, sabe quando o cara vai moer a carne moída, que o cara enfia aquela peça de carne lá e enfia com a mão assim pra dentro do buraco lá pra moer? Você quer que eu enfie a mão no seu buraco, tá? Eu enfio depois. Mas enfim, o Caio falou que vai bater na cara do mano, como todo mundo já faz normalmente. Mandei colar no dia do evento, né? Ele estará presente, quer dizer, uma celebridade, um global. Global estará outra, entre nós. Né? Além de você, global. Outra celebridade, então. São duas celebridades. Valeu. Então, é isso aí. Mas agora, antes da gente falar direto lá com a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, onde estão o Tetinha e o Mota. Vai. Antes deles entrarem no ar, porque eles estão lá fazendo troca-troca de figurinhas com os ouvintes do Estádio 97. Não sei se foram muitos ouvintes por causa da chuva, né? Mas agora uma outra celebridade vai falar do macro. Muito obrigado. Olha só. Aí sim, hein? Se você tem um comércio pequeno, um café, uma hamburgueria ou quer economizar para sua casa e está procurando um parceiro de verdade, o seu parceiro é o Macro. O Macro tem tudo para ajudar você a fazer acontecer. Sim. Produtos de qualidade, grande variedade e preço baixo sempre. E não é só quem é comerciante que pode economizar no Macro. Toda a família brasileira pode comprar na quantidade que quiser. Porque no Macro... Todo mundo pode, sim. Boa. É só entrar e aproveitar as ofertas. São 74 lojas em todo o Brasil. Entre no site macro.com.br e encontre o Macro mais perto de você. Boa. Macro, o melhor parceiro do seu comércio e da sua família. Boa! Olha, sensacional. Tô com fotos aqui do campeonato de pôquer aí. Ah! Tá vendo? Gostosinho, um joguinho de pôquer bacaninha. Eu adoro. Pra dar uma soltada. Aliás, um beijo enorme no coração. Obrigado. Do Akari, que é um querido. Grande nosso. Akari. Ele já mandou mensagem aqui, hein? Mandou? Falou assim: pôquer pôquer é esporte, não é balada. Pode ir jogar, que não tem problema nenhum. Não, mas o cara fica 2 dias sem dormir lá. Não fica, não. Lógico que fica. Lógico que não. É um torneiozinho. É esporte. Mas assim, que. E outro, o cara pode fazer um gelo, Ale. Do lado da mesa lá, por exemplo, ele tem que fazer um tratamento no joelho, ou então na coxa, no posterior. Pega o sacão de gelo lá, deixa em cima do joelho. Normalmente o mano sempre gelo pega... que eles fazem é via oral, né, Ale? E o mano tem essa facilidade que ele sempre pega um belo saco. Sim, e bota atrás. Isso! Não, graças a Deus aí quem tá lesionado não sou eu, é o Ale. Inclusive, ele tá fazendo um tratamento com um saco vivo, o saco do fisioterapeuta dele. Pode ser elegante. Faz um beijo no coração. Do Akari, que é um maravilhoso. Sangue bom. Vem aqui, faz vários cursos aí de rouba-monte também. Sim. Rouba-monte. Porco e cacheta, né? Ele é muito bom. Estádio 97 tem oferecimento da Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Também de McDonald's, novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Vamos falar direto lá da Praça Heróis da FEB. Alô, Tetinha, cadê o Tetinha? Alô, boa noite. Olha lá. Olha lá. Chupa, Mota! Chupa, Mota! Em loco, hein? Mas o Mota tá indo, tá? Sacanagem. Ó, mas o Mota, ele já foi mais lerdo. Eu combinei primeiro com o pessoal aqui, ó. É. Todo mundo grita chupa, Marcão. Aí a ideia era o Mota entrar sozinho gritando chupa, Marcão. Entendido, e eu descombinei com a galera. Aí o Mota foi esperto e não gritou. Aí a galera foi na sequência. Ele tá com cara de pano molhado aqui. Ficou bravo, tá magoado. Coitado, eu tô molhado, né? Tá molhado. Tudo bem com vocês aí no estúdio? Tá gostosinho aí? Tá seco. Confortável, agradável. Eu vou falar um negócio pra vocês. Seco. O estádio 97 é incrível. Tem uma galera aqui, bicho, tá caindo no mundo. Sensacional. Queria pedir aplausos pra vocês. A gente tá com imagens daí, viu, Bernardo? Vocês estão com imagem daqui? Não é possível. Sim, estamos. Estamos com imagem. Boa, boa. Deixa eu conversar com o pessoal aqui. Vamos lá com o primeiro. Você aqui. Primeiro cara que chegou. O cara chegou às 3 da tarde. Nome? Bruno. Faz o que da vida, velho? Eu trabalho na banca de jornal. Então você veio pra cá com algum interesse. Lógico. Boa, time que você torce? São Paulo. Boa! Eita, uma coisa boa Bruno. Lá. Expectativa pra hoje? Cara, vai ser um jogo complicado, um jogo difícil, bem truncado, com os corintianos, como sempre, agredindo, né? Porque é normal deles. É, com a bola. Tá com medinho, Bambi? Total, vai jogar vôlei, tremendo vai, aqui. Trouxa. Tá tremendo, Marcão. Ô, mano, tá tremendo aqui. Não, medo de Corinthians eu tenho. De Corinthians eu tenho porque. Porque você tem medo que a gente joga muito. O time é muito bom. Sair na rua de noite é complicado. Entrar um na rua, velho. Volta a ser a carteira, né? Você tem medo de ser conquistado por algum, né? Baitola. Vamos lá, mas com esse medo todo, o placar pro jogo de hoje? 1-1. 1-1? Pra mim, 1-1. É um placar confiante, realmente. Porque o São Paulo não tá bem, o Corinthians tá bem pior. E vai ser um jogo difícil, né? 1-1 pro São Paulo tá ótimo, já passa pra final, pô. Hoje você já rezou pro Rodriguinho não jogar, coisas do tipo? Ah, se ele jogar vai ser bem melhor, porque o bichinho tá ruim, hein? Boa, quer mandar abraço pra alguém? Claro, mandar abraço pro meu tio Murico, que ele escuta o programa todo dia. E é um palmeirense que... Gente, é louco, boa. Igual o Domênico. Ah, eu sou louco. Olha só. Quem que é louco? Pedrada gratuita. É louco igual o Domênico porque ele também louco. Ama a tia Leila, né? Domênico louco é redundância. Não, mas aí, aí não mexe nas gavetas dele. O que é isso aí? Loucão. É muita loucura, mano. E aí também vou defender. Louco não, o louco não merece essa comparação que com o Dudu. Isso? Ah, não. E eu vou dizer, o Domênico é o melhor cara que existe aqui nesse estúdio hoje. Ah, vai, puxar o saco. Obrigado, chefe. Rasgação de seda. Deixa eu conversar com mais um cara, que seu nome? Flávio. Flávio, time? Corinthians, vai Corinthians. Placar pra hoje. Ah, o básico, 2-0. Esse cara é freguês, 2-0 só pra não humilhar. Vamos ver hoje então, filhão. Vamos ver, Marcão, vamos ator ver. De filme pornô gay. Aliás, mano. Aliás, Marcos, eu quero só deixar bem claro. O seu filme, caso as pessoas não saibam, já tá rolando, virou viral. E tá rolando curtido de varinha. Como assim, filme gay? Ah, pergunta. Fala aí, Marcão. Não, que porra de filme é esse aí? Os caras me mandaram no direct aqui uma produtora de filme pornô gay me convidando pra ser ator. Eu falei, vá pro inferno, você é só produtora. Isso, Marcão. Não, mas você não pode ser. Pergunta o cachê. Você mandou pro inferno. Qual cachê? Mas não pode mandar pro inferno, né, Marcão? Não, não mandei. Eu tive acesso. Qual o cachê? É um pau. Sai daí, velho. Ô, Marcão. Ah. Que porra é essa? Eu vou continuar conversando com você. Pera aí, fala lá com o Marcão. E parece que o filme já tem até título. Qual Marcão que é? E o cavalo. Marcão embrulhado. Não é legal isso, hein? É, Marcão. O sonho do meu irmão era ser. Marcão, o sonho do meu irmão era ser possuído. Matos aqui, você já Marcão. Pensou? Por um Rottweiler. Que isso, Marcão, mano. O meu irmão, imagina a trama do Domênico Gato, da produtora. O meu irmão, ele chegando assim, por exemplo, numa cena assim, na qual ele vê um vaso lá embaixo, ao longo. Aí ele chega assim, só de tanguinha branca. Marcão, e aí começa a sair uma naja assim de dentro do vaso. Marcão. E ele fica enfeitiçado pela naja. Aí ele deita assim de bruços e a naja começa a possuí-lo. Ô, Marcão. Esse era o enredo do filme. Aí é que tá o Domênico Gato. Eu não sei como é que essas propostas chegam até mim, porque, cara, eu sou um cara de família, entendeu? Eu sou um cara que não frequenta aí o submundo. Não sei como é que esse tipo de proposta aí é, cena chega sabe. Pra mim, velho. Proposta indecente, mano. Falável. Ah, você é de parece família que... mesmo, que você pega a esposa, o marido, a tia, a avó, todo mundo. Quanto vale o cachezinho pra ir, Marcão? O cara me mandou aqui, RG, pra fazer 3 cenas de 5 a 10 mil reais, cara. Opa, onde é que eu mando meu currículo? Aceita da categoria subóbito, não? Marcão, só isso, velho. Aqui, ó. Olha o RG interessado. Ah, mas vou te falar. Você gostou? Ah, mas aí tem que... Eu vou lá pra jogar bilhar. Tem que valer a pena, né, RG? Quando a gente fala negócio de enterrar, não era isso que a gente tá falando. É, caçapa do meio. Aqui é caçapa do meio. Minha dignidade vale mais que isso. Ai, mano. Falou agora. Oi. Ô, mano. Diz aí, se fosse o Cássio que jogasse com o efeito suspensivo... O Buririnho que tava agora. Buririnho! Buririnho! Não, mas é verdade, o ouvinte ele tem razão. Porque, por exemplo, quando é o Cássio que toma o gol que o Vanderlei tomou, todo mundo fala, frangueira, não merece estar na seleção. Se o Cássio pega um efeito suspensivo que o Jailson pegou pra jogar um jogo de semifinal de Campeonato Paulista, e eu tô falando do caminhão, porque é o Corinthians que conseguiu. É que, quando eu falo que a mídia é antes, aí vem essa meia coisa de prego. Mas aí é muito o Domênico que é um sem vergonha, um calhorda. Calhorda, o senhor é o calhorda. Primeiro que... Não, eu só vou explicar. Primeiro que o Jailson foi expulso no jogo do Corinthians, sendo que o juiz nem viu. Ele viu sangue e expulsou ele. Avisaram ele pra TV. Aí o cara pega uma porrada de jogos aí e vocês acham isso legal? Roda de jogos, não. Ele poderia pegar 12 e pegou 3. Eu não acho legal. Cumpriu 2. Cumpriu 2 já. Não, ele cumpriu 2. Ele tá discutindo que você é calhorda, safado, sem vergonha. Não se esqueçam. Gente, não se esqueçam. Pera pra quê? Pera aí, pô. Não deixa eu falar. Tô falando, cara. A conversa tá legal, mas eu tô embaixo de um toró. Quero que se dane. Problema seu, ué. Ué. Olha aqui, só ó. Só botar os caras no ar, fica mano. Fica aí. Quero que se dane vocês todos aí. Não problema seu, mano. Olha aqui, ó. E o Corinthians cansou de usar esses recursos aí lá atrás, no passado. Só procura se informar. Se informa. Não, isso é verdade. Igual o Edmundo. Quero mandar um abraço pro Corinthians, né? Sim, o Edmundo usou. Igual o Edmundo e o Corinthians usou também, sim. Meu amigão. Ah, então tá. É, 2000, lembra? Não lembro. Ah, não lembra, né? Não quando lembro. Convém, né? Não lembro. Trouxa. Se informa, mané. Dodô, mano. Vai, segue essa beneficiado pela arbitragem. A gente resolve isso aí, pode ser. Chocou, quer mandar um abraço pra alguém? Ah, mandar um abraço pra todo mundo da mesa e pros guerreiros que tá aqui embaixo de chuva aí. Das 3 da tarde. Então ele dá uns paus, ele é tipo Windows, ele tá. Deixa eu conversar com o próximo aqui, seu nome. Meu nome é Alexander. Time? Corinthians. Placar pra hoje. Boa. 3-0. Aí você acordou. Corinthians total. Aí você acordou. E placar é pra final, então, contra o Palmeiras. Primeiro jogo. Vamos pular que esse jogo, pelo jeito, já tá ganho. Placar é pra final contra o Palmeiras. Ah, com os porcos vai ser 2-1. Boa. Cara confiante. Quer mandar abraço pra alguém? 2-1 pro Verdão, boa. Mandar pro pessoal lá de Interlagos, pra minhas sobrinhas, meu sobrinho, e pro Sérgio da Ericsson. Boa, certo. Tá mandado um abraço aí. Sérgio. Nome, Sérgio. Rodrigo. Sérgio. Time. Corinthians, placar pra hoje. Boa. 3-0, Corinthians. 3-0, Corinthians. O Rodriguinho joga e 2 gols do Sheik. Tem fimose na língua, porra. A criança aqui é sua? Deixa eu perguntar. Não, é dele aqui. A gente já vai conversar a criança. Achei que era seu filho. Mandar pra... Vou desenrolar a língua na sua irmã, Dodô. Ô, juiz, o que é isso? Não fala assim. Tira o ovo da boca, rapaz. Vai começar a brigar com a gente. Cacacuaga. Paulo Balguício. Cacacagamba, cacacá. Cagaô! Cagacaganga, cagacagaô! Ó, eu acho. Vamos, eu acho errado e eu vou deixar ele desfazer essa imagem. Canta aí, cara caramba, cara caraú. Vai lá. Ah, não dá, não tem jeito. Pô, te deu uma chance. Você não quis, você pipocou. Só o cara caramba. Cara caramba, cagaô! Genial! Tem presença de palco, canta bem, mas pra mim hoje é não. O que você não ajudou? Pode mandar um abraço. Quer mandar um abraço? Marcão, abraço. Oi. Por trás, Marcão. Vá pro inferno. Isso! Já achamos alguém pra fazer o filme junto, vem cá. Vá pro inferno. Ah, tem o clone do Romero aqui, vem cá. Nome. Meu nome é Arthur e ontem eu tava no jogo no Pacaembu. Você é palmeirense. Foi genial a rima. Não, eu gostei muito disso. Não tem mais nenhuma rima com burro e Arthur, não. Olha, eu tô com medo, meu emprego depende disso. É que assim, ontem eu tava no Pacaembu, mas é paulistinha, então não fiquei tão nervoso. O importante é Libertadores, paulistinha é treino. Vai, Domingo. Boa, meu velho, é isso aí. Você torce mesmo? É palmeirense. E o Mundial? É isso aí. Cara, eu só... Não, mas eu vou falar uma coisa assim. Pode falar, desabafo. Queria aproveitar pra zoar o RG, porque zoar cientista é difícil, porque a maioria tem Alzheimer. Então chupa, RG! Aí eu acho que... Vamos respeitar as pessoas tem que estão mortas. Tem Alzheimer, mas com uma língua cadê solta. Cadê o cara da língua presa? Cadê o cara presa da língua presa aí, seu idiota? O cara da língua presa, vem cá, repete RG pra gente. Você, da língua presa. RG! RG, ele consegue fazer. Eu achei que ia sair um RG. Quer mandar abraço pra alguém? Então, eu queria abraçar, mandar um abraço pro meu irmão, que vai ser pai, o nome dele é Naquinho. E eu vou falar uma coisa, vai passar São Paulo. Chupa, mano! Ah, trouxa! Ouvinte consciente, ouvinte consciente. Ai, pro inferno, trouxa. Babaú. Vamos lá, rapidão, mais um. Nome e time. Fábio, São Paulo. Placar pra hoje. É, coração ou razão? Coração e razão, mano. Não, vamos lá, razão. Sentiu um medinho, razão. Não. Coração uma... é 2-0, razão é nos pênaltis. É mesmo? É. E nos pênaltis o Cássio ou o Sidão se dá bem? Na Sidão defendendo do Romero. Aonde, filhão? Essa criança aqui é filho do seu, né? Aí não, porque o Romero pode bater pênalti com a mão, aí é diferenciado. Andei, bom, olha, né, Ale? Olha que curioso, escreva seu nome. Curiosíssimo. Breno. Time. São Paulo. Boa. Qual foi a mentira que seu pai te contou pra te trazer aqui na chuva? Nenhuma. Não, foi na boa mesmo. Placar pra hoje. 2-1 São Paulo. 2-1 São Paulo? E nos pênaltis da Corinthians. Não, São Paulo. Mas é burro, Bernardo. Você é 2-1 São Paulo, não tem pênalti. Não tem pênalti, seu tonto. Nossa, é um imbecil. Jumenta. 2-1 São Paulo, ele falou, é verdade, eu entendi 2-1 Corinthians, eu tô doidão, é a chuva. Calma, você é doidão. Você é doidão, você não tá doidão. Depois o louco sou eu. Ô, RG, sempre te trato bem, não precisa disso, cara. Quer mandar um abraço pra alguém, você? Eu sei. Queria só mandar um abraço pro Fernando Pulpo, tricolor. Boa. E pro meu irmão Denilson. Boa. Denilson show. Vamos lá. Cadê o Motinha? Segurando o guarda-chuva. Tá aqui. Oi. Placar pra hoje, Mota. 4-0 pro São Paulo. Meu Deus do céu, para de falar, vai. Nossa. Falou muito já. Boa, Motinha, boa. Consiguei, Mota. Tudo do Arboleda. Tá fácil. Deus do céu. Nome? Leonardo. Time? São Paulo. Eita, placar pra hoje. Ah, pode ser 0-0 mesmo. É jogo da Globo, zero, tarde, é chato pra caramba. Pode ser 0-0 mesmo. Olha só, esse é o placar do zero, medo. 0-0. Zé Guagreb. Zé Guagreb. Quer mandar um abraço pra alguém? Ah, pra minha família tá toda. Cheio, lá, ninguém é São Paulino, acerto eu. A parte do meu pai inteiro Palmeiras e a minha mãe Corinthians. Ah, levantaram uma questão lá, né? Muito importante. Eu queria que você contasse pra mim muito rápido. Cara, caramba, cara. Não, cara, o... não só o refrão. Cara, caramba, cara. Cara, vai lá, vai amarelar. Caga, caramba, caga, caga, ô. Que caga, caga, ô, tá louco, mano? Caga, caga, ô. Esse não é outro, ouvinte. É outro, nem é outro, hein? Olha o festival aí hoje, hein? Vai, Lusa. Ai, nome. Meu nome é Leandro Chad. Time. Português, é claro. Nossa, você tá brincando, minha cara, mano. Fala aí, tem alguma novidade? Como é que tá? Qual que é a data da festa junina esse ano? Não caímos pra Série C. Oh, vamos comemorar? Ei! Claro que a gente tem que comemorar, pô. É fácil torcer pra time grande, difícil é torcer raiz. Aqui é raiz, vocês são tudo Nutella. Nossa, que direto, RG, falou, uma mancada tá enterrado aí, né? Quer mandar um abraço pra alguém? Quero mandar um abraço pros amigos que ouvem todos os dias o estádio. Danilo Escandura, Rodrigo Del Basso. E ele acabou, uau, de mandar a família. Ó, mandou um abraço pra torcida inteira da Portuguesa nesse momento, parabéns. Não deixou um de fora. Nome? Vinícius. Time? Palmeiras. Ei, garoto, campeão. Palmeiras. Quem você quer na final, Corinthians ou São Paulo? Quero Corinthians. Tudo isso é confiança. Confiança, pô. Boa, garoto, e isso aí. Esse ano é o ano de desencantar, que o ano passado foi um ano de investimentos e um ano frustrado. Esse ano aqui é o ano de ganhar tudo? Vamos ganhar tudo esse ano, mano. Você é louco? Você é Palmeiras, velho. Boa, e garoto, falar, isso aí. Quer falar alguma coisa especial pro Domênico, que eu sei que ele é tipo um deus da torcida de vocês? Você quer Deus. Talvez mandar um recado pra Leila por ele, que também é um contato direto. Não tenho contato. Não, mandar um abraço pro Dodô, que ele representa a nossa torcida aí. Mandar um chupa, mano. Vai, o craqueiro. Esse chupa, mano. Vai, ô, vai fumar pedra. Olha. Deixa eu conversar aqui com o cover do Shrek, seu nome. Valeu. Tito. Fiona, vai bem. Vai bem. Nome? Tito. Time? Corinthians. placar pra hoje. 2x0, Corinthians. Gols de quem? Gols de Rodriguinho e outro, sei não lá. Não joga, tá? Só pra te bota informar. Nossa, pouco burro. Não, não pode jogo ser que jogue sim. Essa informação não, essa informação não é precisa, não. Pode ser que jogue sim. Vem tumultuar aqui não, Marcão. Ah, de varinha, vem não. E outro eu vou deixar aí pro zagueiro fazer contra. Boa, gol contra do Apoleiro. Muito bom, gostei disso. Ó, o trouxa. O Mota ficou bravo. O Mota ficou bravo e me perguntou o que, que é gol contra. Eu te explico quando sair do ar. Quer mandar um abraço pra alguém? Eu mandar um abraço aí, bro. Um tapa na camurça pra minha esposa, Priscila. Valeu, RG aí, pelo cartão, tapa na camurça. Molhadinho hoje, hein? Muito vai louco, ser um tapa véio. Molhadinho hoje. Você tava onde? Você tava onde? Ou melhor não falar, né? Não. Pode ter problemas jurídicos, beleza. Ah, é. Tá mandado tapa na camurça pra ela. Ô, Veloso. Oi. Você tem um porta-guarda-chuva hoje, é isso? Cara, Mota... tem vários. Tem uma força-tarefa aqui muito legal. Só não deixa o Mota atrapalhar, que você tá muito bem, Veloso. Não deixa o Mota atrapalhar. Mota, os caras estão falando muito bem de você lá dentro. É um bando de lixo. O Mota foi Borgo só pra carregar Mento, o guarda-chuva? É, deixa eu conversar aqui com o cover do Bin Laden em seu nome. É Homero Miguel Júnior. É, nacionalidade. Sou iraniano. Tá com cara de que vai explodir mesmo com a barbinha, tô com medo. Não, time que você torce fora a seleção do Irã. Paulista, cara. Ó, oh, placar pra hoje. 2x1. Chupa, mano, senta e pedala no cano do Marcão. Boa! Ô Bernardo, pode ver que esse maluco deve estar com urânio no bolso. Ele tá enriquecendo urânio aqui no Brasil pra levar pra lá. Muito medo, mano. Ô, mano, eu vim aqui de bike só pra mandar pra você. Nossa, que hoje você vai perder. Deixa eu ver se eu entendi. Você vem de bike, pedalando e sentando, é isso? Sentando. Ah, é pro inferno. Ele veio pedalando e sentando te mandar pedalar e sentar. É, quer mandar um abraço? Quero mandar um abraço pro pessoal lá do meu trabalho, da Bermad e da minha família inteira. Então, boa. Tá bom. Boa. Obrigado. E da Al-Qaeda. Tá você certo. Ô, Veloso. Oi. Encerramos, então? Sim. Encerramos, deixa eu só. Último abraço do primeiro cara que chegou aqui às 3 da tarde. Quer mandar um abraço? Manda lá. Eu te tirei na hora do abraço, não deixei você falar. Tirei o microfone, vai lá. Ô Sombrinha, só pra te avisar, cara, estamos aqui desde as 3h30 da tarde, cara. Espero que você não faça nenhuma reivindicação. Meu emprego depende disso, ô animal. O programa começa às 5h30, viu? Você chegou às 3 porque você quis. Nossa, não foi falado que vai ter link no Vibe 97. Não, você veio pro estado. Eu tô aqui porque eu quero, porque eu gosto muito de vocês. E vocês me ajudaram muito porque vocês me salvaram. Duas vezes da morte, porque eu tentei me matar duas vezes, vocês me ajudaram demais, entendeu? Vocês me ajudaram muito. Eu só agradeço demais vocês. E ficar aqui nessa chuva aqui é até legal, entendeu? Mas acho que esperava. Me dá um abraço, vem cá. Ó, qual que é o time dele? Desculpa, ele é Bernardo. São Paulino, né? São Paulino. Pô, cara, você tem 3 Libertadores, 3 Mundiais, tentou isso. Imagina o Domênico, então. Nossa! Tá maluco, irmão. Valoriza o bagulho aí, mano. Você tem mais brasileiro que você, ô trouxa. Não, mas sem fax, né? Você quer dizer? Não, mas viva aí, irmão. Viver é muito vamos bom. Vamos lá. Veloso. Valeu, Sombra. Muito obrigado. Foi muito bom. Foi incrível passar a tarde aqui no carro com moto. Eu queria saber se eu sou o líder da casa agora. Que era a prova de resistência. Você é o líder da casa, mas você vai ter que agora imunizar alguém. Imunizo... E botar alguém no paredão. Você vai ter que botar alguém no paredão agora. Eu vou imunizar o nosso amigo que chegou aqui pra fechar, que falou que a gente salvou a vida dele 3 vezes, vou salvar pela 4ª. E eu sou um cara muito justo, eu vou mandar pro paredão esse moleque do caramba que me ferrou no link aqui, a criança. Vai pro paredão, moleque! Vai pro paredão! Ah, Super Nani vai te pegar, cara! Então tá bom. Veloso, eu sei que o tempo tá ruim. Mas enquanto certo. Não houver sinal aí de que o Mota pode estar com uma pneumonia, não voltem. Ah, é importante. Cuidado, Mota. Se cuida, Motinha. O Mota tá molhado, eu não sei nem se é a chuva. Valeu, Sombra. Obrigado. Valeu, até mais. Foi mais um Na Boca do Estádio, lá na Zona Norte de São Paulo. Bacana, é isso aí. A troca de figurinhas com o Veloso, o Motinha. Você que coleciona as figurinhas da Copa, não é mesmo? Agora vamos falar de obra. Você, por exemplo, Chefe Benedetti. Oi. Você já fez muita obra na sua casa, chefe? Já fiz, sim, algumas. Então, ó, mas seja qual for o tamanho do problema, chefe, o Amanco não tem complicação, porque só Amanco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar, não dá dor de cabeça, por isso facilita qualquer obra, seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra, é só escolher Amanco. Presente nas lojas mais próximas de você, A Manco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Manco? Tá fácil! A Manco! É, Estádio 97, da Energia 97, também tem um oferecimento de baterias zero quilômetro. A rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Do Macro. No Macro, todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro! Agora vamos falar com outro parceirão aí do mano, o McDonald's, né, mano? Opa, com certeza, Sombra. A galera voltando pra casa, o pessoal que não almoçou, a galera já com aquele estômago aí fazendo aquele barulhão. Pai do céu, cara, você já começa a imaginar aquele M grandão, velho, lá ao longe, você fala, tá ficando mais perto, vou colar no McDonald's. Eu vou te dar uma baita dica, hein? Tá afim de arrasar com a sua fome, cara? Então você vai pirar com as novidades do McDonald's. Chegou o novo duplo Big Taste, com duas carnes, três fatias de queijo mental, tomate, alface e muito molho taste. É muito giga, cara. Esse lanche é grandão demais. E tem também o novo Big Taste Chicken Bacon. Esse lanche eu comi ontem. O sanduíche é top, cara. Olha, arrepia com filé de frango crisp e crocante e três fatias de bacon. É aquele que você vai morder e vai fazer croc, croc. Comi ontem no meu jantar e acho que vou comer hoje novamente, tá bom? Novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's. Eu tenho certeza, Sombra, que eles vão arrasar com a sua fome. Boa! Agora vamos ao momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É fazer o que quiser, na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto de gasolina. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar, sua vida no seu tempo. Três ouvintes na sequência. Toca, Manco! A Manco! Alô? Alô? Alô? Alô? Quem fala? Thiago. Thiago, Thiago com TH, não? Thiago com TH, no Domênico. Thiago Coutinho Meirelles. Thiago Coutinho Meirelles. Oh. Quantos anos, hein, Thiago? 33 anos. Ah, eu não vou falar que é a idade de Cristo, nem né? Nem eu que é a idade do médico, velho. Mas é 3.3 aí, como é que fica? Ah, vamos pro coral, né? O coral? Vamos, faz tempo, coral, hein? Coral, um, dois, três. Thiago, tô em cima, tô embaixo. Sensacional, salvou a hora de novo. Como é incrível, cara. Marcão incrível. Gosta do e Thiago. E é inédito também, né? Esse é, essa não, é. Não se mete. Essa é. Acho que ficou até sem nota, porque é uma nota que já vem repetida faz 18 anos, né? Não, não é assim também. Repetida não. Tá esse cabelo aí, velho. Tá duro, hein? Tá que duro esse cabelo aí. É um belo cabelo. Oh, quem tá imitando o seu cabelo é o Raiz, já viu? Aí agora tá com mania agora. Não, mas não, aí eu tenho que parabenizar o Alê, porque o do Raí tá, nossa, tá cruel aquele quando bate um ventinho. Um bugio na testa. Oh, vai ser ninho de curruído. Oi, Domênico. E o bairro? Sou de Caiema, Diadema. Diadema. Conheço muito Diadema. Caiema. Agora já não tá Diadema, é Noite Dema. Né? Ah! Mas deitou no RG. É minha essa aí, seu trouxa. Eu tô, é o ciclo. Aqui é parceiro, velho. Irmão. É. Tá vendo, trouxa? É. Eu... A cara... E o time? Ah, meu coração é verde, Dudu. Palmeiras. Ah, Verdão. Isso. O maior do Brasil. Loca aí, ó. É, o maior. Velhinho, deitamos ontem nos caras, não? Tranquilo, Dudu, tranquilo. Você tá louco? Tá estourada sua ligação aí. Eu tava tão tranquilo que no que quando acabou o jogo, eu fui até tomar banho e falei, ah, quando eu voltar, o Jorge vai ter foi pra se limpar, né? É, eu sei. Eu tava tranquilo. Tudo errado, foi tomar banho. Foi tomar banho. Escorreu pela perna, né, safado? Tanta certeza que eu nem assisti o jogo. É, cara, tanta certeza, tinha chegado do trabalho molhado, falei, eu vou ficar gripado. Já entrou no gol, tá tranquilo. Você sabe que eu fiz uma reunião de casamento ontem, eu nem tava tranquilo, nem tava assistindo. Sério? Aí o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu falei assim, passamos, né? Aí quando cheguei no carro, o locutor falando, e vai pras penalidades, não sei o que, eu falei... Ah, o Palmeiras é bom nisso, hein? Fazer emoção. Eu nem me preocupo. Eu também. Tá bom. Jailson, cara, você tá de brincadeira. E quem Santos, tem Jailson tem tudo. Dodô, e Santos e Palmeiras estão se especializando em disputar pênalti, hein? Tá fazendo uma conta aqui, né, chefe, fora do ar? O Palmeiras e Santos, cara, se enfrentaram acho que durante esses últimos anos e todas as os mata-mata, hein, Gê? Acho que cada um deve estar empatado, mas sim, por aí. Tudo pênalti. Tudo foi 2015 foi o Paulistão a final. Nós ganhamos. Vocês ganharam nos pênaltis. Cada um ganhou um jogo e depois pênalti. Pênalti. Copa do Brasil, no final daquele ano, pênalti, Palmeiras ganhou. Aí depois teve acho que um jogo de semifinal, parece. Ô, Dodô! Vocês ganharam. Paulista de novo. É. Isso aí. E a gente passou e agora de novo, cara. É uma coisa impressionante. Eu acho que pegar todos os jogos de 2015 pra cá, deve estar até empatado no saldo de... Deve estar até empatado nos gols. Eu acho também. Nos últimos anos, assim, o Santos ganhava na muito nivelado o Palmeiras de Santos nos últimos anos. É verdade. E esse último inverteu. Inverteu, hoje. Vocês ganharam no mando do Santos. Não esse ano, ano passado, sim, né? Sim, no mando do Santos. O Palmeiras ganhou do Santos na Vila. Isso. E o Santos ganhou no último turno, no retorno, no, né? No Allianz, que não tinha ganho, ganhou. Não tinha ganho ainda. É verdade. Então tá tão parelho, cara, Palmeiras e Santos, assim, que impressionante. Tá muito parelho. Tá muito parelho. Dois times de camisa, hein? Impressionante. Coisa impressionante. Agora, quem que você espera aí? O São Paulo e o Corinthians, quem que você acha que é o melhor aí pra se enfrentar? Ou você fala qualquer um que vem? Ah, cara, qualquer um que vem é clássico, né? O Corinthians tem aquela clássico que o nome já diz, Palmeiras e Corinthians, o nome já fala por si só. É. Mas o São Paulo tem aquela rivalidade também de faz tempo a gente não ganha no Morumbi, aquela coisa toda. E o time do São Paulo tá tão ruim que se o Palmeiras não aproveitar agora... É verdade. Vai ser difícil, é bom aproveitar que eles estão tudo na quase morrendo. Ah, mas vou te falar, viu, Thiagão? Mas eu acho que é do Corinthians, do Corinthians, porque lá na arena o que precisar é o juiz inteira, né? Então... Ah, inteira? Eu tenho certeza. Eu vi no Paulista do ano passado, hoje... viu, seu Rossegui? Eu vi quando o cara expulsou o Gabriel de forma injusta, claro, e aquele sem vergonhas do teu time, falando, tá certo, juiz, tem que expulsar mesmo. Tá certo, aquele monte de mimizento lá. Mané. Até hoje aquele juiz tá sem apitar por causa daquele erro. Exatamente. Mané. A favor do Corinthians, o juiz fica uma rodada de ganho e depois já volta a apitar. É por isso que o juiz lá na arena tem medo de errar pra contra o Corinthians. Ô, Thiago, você falou, lá a gente intera, pegou mal, hein? Lá a gente intera como? Ah... Mas é mesmo, a lei loca, né? Ele quis dizer. O time conhecido realmente por ser favorecido pela arbitragem é o teu, não é o meu? É o seu mesmo. Mano, é o seu mesmo. Mano, para, mané. Mano. Olha, ele ri. Eu tô precisando de um cara aqui, o palhacinho tá de férias, sombra. O mano podia vir aí, gravar umas coisas aí bacana pra nós. Thiago, um abraço pra você. Obrigado pela audiência, tá bom? Sombra, muito obrigado aí. Obrigado mesmo por vocês com esse trânsito hoje de São Paulo. Isso aqui tá um inferno. Só vocês vêm pra salvar a nossa noite, nosso trânsito do dia a dia. Eu só queria agradecer a todos aí pelo programa. Valeu! E, Dodô, pode ficar tranquilo que o Paulista é só entrada, viu? Que a gente vai ganhar um monte de título esse ano, viu? Falei, eu avisei, é isso aí. Não grita muito, Dodô. Nossa, o maluco tá sumindo, velho. Sai do poço, aí o porco. Ele tá falando, deixa ele falar. Fica quieto, deixa eu falar, cara. Tchau, vaza. Valeu, Thiago, momento fala sem parar. Fala mais que o homem Thiago, da cobra, velho. Valeu, abraço, tchau. Vamos lá, segundo ouvinte no momento sem parar, vamos lá. Momento sem parar, você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Viaje, estacione, abasteça sem perder tempo, sem parar. Sua vida no seu tempo, toca a Manco. Alô? Alô? Tá na linha. Alô? Quem fala? Alexandre Coelho, Domênico. Alexandre Coelho. De novo? Só Alexandre Coelho ou tem mais alguma coisa? Alexandre Coelho de Souza. Três vezes sem juros. Três vezes, Dodô. E quantos anos, cara? Quarentinha, Dodô. Ah, RG, se a vida já começa aí aos 40, 4.0, porra. Você prefere o coelho dele ou a lebre do Alê? Ah, mas é sensacional. Não, pera. Então, já foi. Explica. Trocadilho. Nota 1. RG, sério, tá uma merda. Mas ó, olha só, um não se dá pra ninguém. Não. Se acertou na chamada, isso, já é três. Você exatamente. É, não, pra isso aí, um foi demais. Você vai com ele, professor, na escola não dá. É, um não dá, não dá. Se ele fosse, se ele tivesse uma idade mais pra bem jovem, bem jovem, eu ia perguntar se ele já tinha trocado o coelho, entendeu? Mas como... Não, mas, RG, quando você vai pra Santos, por exemplo, você não come aquele queijo coelho na praia? Aí sim, aí sim. Não, peraí. Esse queijo... Puxador! Aí, Marcão! Sabe por que esse queijo não? O RG que me soprou essa. Sabe por que esse queijo não? Não, por quê? Tá cheio de pelo, velho. Se liga aí, mano. Ô, Marcão, vai pro inferno, Marcão. Que é isso, Tiagão? Que é isso? Tiagão, não, agora quem quer é o ouvinte. Alexandre. Pro inferno ele não vai, mas pro inferninho... Ô, time, irmão. Time. Ô, Domênico. Time, fala. Deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Eu escuto vocês desde a primeira formação. Ó, legal, hein? Olha, a primeira formação. E é a primeira vez que eu consigo falar com vocês. Pô, cara, desde 99. Você tinha 21 anos quando você começou a escutar. Foi quando eu entrei, né? Eu entrei aqui. O Ale já tava aqui. Pra Dedéu, cara. Eu entrei no estádio em dezembro de 99. Você é velho, hein, Domênico? Nossa. Tá acabado. Rodou muito, hein? É uma alegria muito grande falar com vocês, cara. Fala que eu rodei, já. Trabalhou no sol, né? Rodomurcho. Você dá risada? Engraçado. Você é meu amigo. Porra, você tá nessa há mais tempo aí. Mas o Sombra não parece. Desculpa, o Sombra não parece. Se você rir, você fica mal pra nós. O Sombra tá bem. O Sombra, por exemplo, tá bem. Dodô parece o Gargamel. O Sombra parece que é velocidade de cruzeiro. Vou tacar esse microfone na tua cara. Não, não. Mas ó, legal você ter ligado, velho. Sombra parece parceiro, cara, irmão aí, ó. Velocidade de cruzeiro, ó. Satisfação, cara. Eu escuto a rádio desde de manhã. Eu não aguento mais ouvir sua voz, Dodô. Você não aguenta mais? Nossa. Muita porra, gente cara. Fala isso. Muita gente fala isso. Nós reduzimos uma hora do Domênico pra vocês. Você vai ver o que vai acontecer. Os caras vão tirar mais a hora minha aqui da semana. Não vai, não. Você vai ver. Não vai, não. Eu saio pra trabalhar às 5h30 da manhã. Ah. O Dodô já tá na rádio. Mas reprise. Não, mas é o reprise do Morde a Sopra, vai dar 5 às 7 da manhã. Eu sei. Mas já é a voz dele. Já. Aí o Silvio tá de férias, é o Dodô, quebrando tudo. Mandando muito bem, aliás, o Dodô, parabéns. Volta mais, agora você tá aparecendo, você tá mordendo e assoprando. Morde a Sopra. Morde a Sopra. É que o Dodô sempre fala, é melhor que trabalhar fazer isso. O Dodô é ferra, o Dodô é top, hein. Eu acho que ele já tem até participação na rádio, velho. Não, tem. Já deve estar. O Zé tá ouvindo, Zé. A sonista é majoritário. Não, mas se fosse, o Zé tá, tamo aí, Zé, se quiser. Se precisar, né? Estamos aqui, é nóis, filho. Fica sabe tranquilo. Uma sociedade aí. Opa, nóis. Ô, velho, e o time? É Coringão, Dodô. Boa, Coringão, Coringão. Ó, voz trêmula do ouvinte. Ô, Coelho. Ô, mano. Diga. Ó, fala pro Domênico aí. O Domênico, fala. Você tava falando comigo agora há pouco, porra. Não, escuta só. Eu tava escutando o Morde a Sopra, A vidente falou que vai dar Coringão, Dodô. Vai dar Coringão, Dodô. Eu vou falar uma coisa certeza. Pra vocês, hein? Me mandaram isso aqui no Instagram mesmo. Fala mas aqui, a vidente. Fala pro Domênico falar que a vidente. A vidente até agora, Sombra, acertou tudo. Até agora acertou tudo. Deixa eu explicar pra vocês. Só que é o seguinte, vai tomar uma guasca, Dodô. Só que pera um minuto. A vidente, não esqueça. A vidente, ela é corintiana roxa. Ah, então ela puxa a sardinha pra cacete pro Corinthians. Mas ela falou, será? Eu tô aqui com ela, porra? Como assim, será? Mas peraí, eu não lembro. Mas tá colocando em xeque a credibilidade de uma profissional. Não sei, eu não falei a mesma coisa, por exemplo, um médico corintiano. O médico corintiano, ele vai operar um jogador palmeirense, ele vai lá e amputa a perna do cara. Você tá louco? Mas estão falando avidente, mano. É vidente, mano. Tá louco. Mas é o trabalho dela. É vidente. Você não pode falar essas coisas, Dodô. Mas é o trabalho dela, pô. Mas é profissional. A vidente, ela vem aqui na véspera do jogo do Corinthians e Bragantino. Certo. O segundo jogo. Ela falou que o Corinthians passaria sem disputa de pênaltis. Evidente. Ok. Depois ela acertou, Peraí, tem que estar lembrada do que ela falou. Ela vem acertando tudo. Ela até acertou. Falou que o Palmeiras ia ser campeão mundial em 2080. Então, eu começo da credibilidade pra essa mulher. Ela falou que nenhum brasileiro vai ganhar Libertadores, vai ser um graças time... Graças a Deus. Nem o São Paulo, porque o São Paulo não tá, né? Brasileiro não ganha, ela falou. Tá, nem o São Paulo. Disse que o Palmeiras será campeão brasileiro desse ano e o Corinthians campeão paulista esse ano. Falou que o São Paulo também não ganha nada esse ano. E disse que o Michael Jackson não morreu. Ah, então vai aparecer entre este ano e o ano que vem. Ela. Meu Deus do céu. Ela não falou isso falou, sério. Falou, pô. E o Michael, falando? O Michael que tá ali, hein? Michael. Ela falou que o Michael já não morreu. Michael tá muito bem. Eu falei que eu vou trazer ela no final do ano pra cobrar dela todas as previsões. Ah, pensei que era o Michael Jackson. Vai trazer. Vir o Michael Jackson e o Tio Peck junto de mão dada. Mas o... Ô, Coelho. Oi. O Corinthians, então, ele vai conseguir, segundo a vidente que é contratada pelo Domênico Gato, que lê a mão dele, faz o mapa astral do Domênico. Não faz. Ela diz que o Coringão consegue avançar sem penalidades, ou seja, não, ganha por dois gols de diferença. Não, pera, mano. Hoje vai ser moleza. Pera, ô, mano, não, pera, hoje pera, vai ser tá fácil. Distorcendo. Ela falou sem penalidade contra o Bragantino. Não, mas eu tô dando um up aí pra gente não sofrer tanto. Ah, não, vai tão tarde. Não, tá com medo, mano. Medo. Ô, mano, diga, mano. Fala, Coelho, fala. Pra cima delas, velho. Hoje é nove. Ah, isso! Que é isso? Pra cima delas que é baba. Você tá escorrendo pelas pernas já, Coelho. Se fecha, malucão. Vai ser fácil, velho. Vai, vamos ver. Ô, Coelho, tem que te perguntar, trouxa. Cara. É, o Corinthians ele tem alguns desfalques. Pra ele tem que ligar, porra. Ô, Coelho, o Coringão tá com alguns desfalques. Calma, gente. O Corinthians ele tá com alguns desfalques. O Corinthians ele não tem aí de certeza o Jadson e o Balbuena. Esses dois aí já estão descartados. Mas o Corinthians ele tem alguns jogadores que estão aí sob o olhar desconfiado da comissão técnica, que é o caso do Rodriguinho, é o caso do Romero, é o caso do Fagner. E deixa eu ver quem é o outro ainda que tá sobrando. Enfim, vamos aí com esses três por enquanto, então. Romero. O Fagner, o Romero e o Rodriguinho, eles são dúvidas, já que o Clayson ele já treinou com bola ontem e possivelmente ele estará na escalação titular. Com relação a esses jogadores que eu citei como dúvida, quem você acha que fará mais falta se não puder jogar? O Fagner, o Rodriguinho ou o Romero? Puta, mano, eu não sei. Eu acho que, contrariando o Alê, o Romero vai fazer muita falta, velho. O Rodriguinho, cara, não, joga assim, meio vai. Campo ele faz muita falta. Muito, velho. Normalmente ele faz umas 5, 6 faltas por jogo, então realmente é muita falta. Ô, Coelho, eu não sei qual que é a sua opinião com relação a isso. Por exemplo, jogadores que talvez não tenham 100% de condição e comecem a partida no banco. Vamos lá, caso de Fagner, Romero e Rodriguinho. Eu acho que o que você tem de melhor, você tem que pôr pra jogar logo de cara. Porque se você, numa dessa, deixa pra colocar o cara durante a partida, e o cara numa dessa fala, pô, senti a perna aqui, tá desconfortável, preciso sair. Você queima uma substituição, aliás, duas, porque você saca um jogador pra colocar esse cara, e aí o cara não dá conta do recado, você tem que tirar esse cara pra substituir e colocar um outro. Então eu acho que se tiver que colocar dá mais esses três jogadores, né, é lógico, mano, tem que colocar os caras logo de cara. Ok. O Coelho, mas com relação, por exemplo, ao que você viu no jogo ontem também, do Palmeiras e Santos. O Santos, ele estava desacreditado por todo mundo já colocou que o Palmeiras ia passar fácil, e não foi bem assim, cara. Diante do São Paulo, o nosso retrospecto é favorável. Você entende que hoje será um jogo difícil, ou você acha que o jogo vai ser meio baba? Porque o retrospecto está a favor do Coringão. Eu não acho que vai ser baba, mas eu acho que a gente passa, vai ser, sabe aquele gol aos 44? Mas vamos passar assim, mano. Vai dar tudo certo. Vamos pra cima dos porquinhos depois. E vamos, só alegria, velho. Ó, vou te falar, cara. Ó, vai ser previsão. Se liga, ó. Vai tá 1-0 pro São Paulo até os 37 do segundo tempo. O Corinthians empata nos 40, vira nos 42. E fecha o caixão lá com 44. Aí depois você acorda. Aí depois você acorda, viu, mano? Aí desliga o videogame. É. Se o São Paulo meter 1-0 em vocês, a casa cai. Já é. Cai nada, RG. A FIA vai empurrar o Coringão, malandro. É mais uma. A FIA hoje vai entrar em campo, irmão. A casa não sei, mas os telhados é provável, né? A FIA hoje será nosso camisa 9. Alexandre, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Fica à vontade, chefinho. Ô, Sombra, obrigado vocês, cara. O trânsito é tão ruim, cara, é tão chato dirigir em São Paulo e vocês são companheiros há muito tempo, cara, então eu considero vocês grandes amigos. Continua assim, obrigado. Por muito, muito, muito tempo, sucesso pra vocês. Boa. Manda muito um abraço obrigado. Aí pro pessoal. Manda abraço. Um amigão meu, Leandro, deve estar escutando. Leandro tá, meu primo Romeu, Gilson, sei lá, cara, quem me conhece aí, que escuta vocês, um abraço também. Tudo de bom pra vocês e, sei lá, até uma próxima, quando eu conseguir ligar de novo. Together, valeu, Coelho, valeu, só pra finalizar aqui, ó, o Bernardo falou que o vídeo da vidente falando tudo aí tá na página dele do Facebook aí, Bernardo Veloso. Então, tá bom. Lá. Esse João Bernardo. Só dá um pedaço. Né? Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Só foi coisa do Corinthians. Né? É. Vamos lá, mais um ouvinte, momento trouxa, sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, viaje, estacione, abasteça e curta a vida, sem parar. Sua vida no seu tempo. Toca, Manco! Toca, Manco! Manco. Alô! Alô! Alô! Opa, quem fala? Alô, alô! Denis Pagani, Dodô! Ô, Pagani! Tudo grande, bem? Beleza pura! Grande Pagani! Boa, São Paulino, né? Boa! Tricolor. Ô, Denão! E aí, Marcão? Suave, mano! Tranquilo! Se você fosse o Denis Aguirre, você manteria a escalação do último jogo que o São Paulo aí fez contra o Corinthians ou você mudaria a escalação pra esse jogo de hoje, meu mano? Então, Marcão, eu acho que eu só entraria aí com o Lucas Fernandes aí pra dar uma agilizada ali na parte do contra-ataque. É, no contra-ataque ali pra pegar o Corinthians ali na surpresa, entendeu? Porque assim, ó, no lugar de quem? Lisieiro, eu então, acho. Sombra, cara, eu colocaria ele mais ali pra parte do Lisieiro, cara. Colocaria ele mais ali no meio campo. Começaria com ele, assim, entendeu? Porque o Lisieiro também é um cara muito bom, mas eu acho que o Lisieiro ele é um cara mais armador de jogo. Ele não é um cara de contra-ataque, entendeu? E ele é bem jovem também, né? A gente, se for lembrar do último jogo aí, do jogo do final de semana, o Mantuan lá, que tava jogando improvisado na lateral do Corinthians, que deu o passe pro Trellis lá no gol do São Paulo. Então, eu acho que é assim, cara, clássico como esse, eu acho que de repente a idade do jogador aí, na experiência dele aí no caso, pode influenciar bastante. Eu não vou criticar ainda essa escalação do São Paulo, porque eu não sei como o Aguirre treinou, cara. Mas assim, se ele não colocar, abrir mão dos caras abertos pelo meio de campo e colocar tipo o Trellis e o Marcos Guilherme jogando um pouco mais próximos assim, pra eles puxarem os contra-ataques, eu acho que de repente o São Paulo pode não ficar refém só do Marcos Guilherme, cara, pra puxar o contra-ataque nesse jogo. Mas eu, sinceramente, acho que o Aguirre vai ser esperto e não vai deixar o Corinthians aí querer dominar que nem fez o segundo tempo no jogo. Ué, mas você tá na dúvida da escalação? O São Paulo vai jogar com três volantes aí. O São Paulo, quando tiver sem a bola, o Lisieiro vira um volante no meio campo. E quando tiver com a bola, ele vira aquele cara que corre pela esquerda ali. O Nenê fica centralizado. O Marcos Guilherme na direita e o Trellis na frente. Também acho. Qual que é a novidade? Ele tá jogando com o Lisieiro aberto pela esquerda porque o Nenê não pode fazer essa função de subir acompanhando o lateral. O Nenê não tem pique pra isso. Sim, ele vai jogar centralizado, o Nenê, no lugar do Cueva, né, mano? Então, o Lisieiro, quando o São Paulo tiver com a bola, ele abre pra esquerda e o Nenê fica centralizado. Qual que é a dúvida? Mas, nossa, assim, que baile não, que eu te dei não, agora, não, hein? Baile. Comentário. No jogo. Não, vai ganhar o prêmio. Não, troféu acesso, no jogo contra o São Caetano, que o Valdívia saiu machucado no intervalo do jogo, entrou o Lucas Fernandes e entrou muito bem. Aliás, mudou o jogo naquele jogo, certo? O Lucas Fernandes no lugar do Valdívia? Naquele jogo foi bem. Então, por isso que eu falo, contra o Corinthians, na minha opinião, o Aguirre já deveria ter mantido o Lucas Fernandes no time. Mas o... Não, mas ali o São Paulo precisava ganhar. O Lisieiro agora é um cara que vai fechar o meio-campo e vai segurar o resultado. Mas no primeiro jogo, mano... O Lisieiro é um dos jogadores que melhor apareceu no São Paulo. Concordo. Sem dúvida. Concordo. E é rápido ele, né? Uma questão é a seguinte, cara. Eu acho que o Lucas Fernandes, cara, ele entrou bem aí contra o São Caetano no segundo jogo. Eu acho que ele tem tudo pra manter, cara. Porque o Lucas Fernandes, no ano passado, quando ele assumiu a titularidade do time, ele não foi muito bem, eu acho que em função de pressão também, esse tipo de coisa. Mas quando ele entrava durante os jogos, ele sempre vinha bem. E esse jogo contra o São Caetano, ele entrou muito bem, cara. Eu acho que ele tá um passo à frente, vamos dizer assim, na corrida pela titularidade do São Paulo aí no lugar do Lisieiro. Ô, Sombra. Oi, pois não. Então, mas você não acha que, por exemplo, assim, você começar com o Lucas Fernandes, você jogaria mais ou menos que no meio, no erro do Corinthians, porque o Corinthians vai ter que vir pra cima. E aí você vai precisar fazer um contra-ataque. O Lisieiro, eu enxergo que ele é um cara... Pra mim, o Lisieiro tem um futuro excelente aí pela frente. Mas eu acho que ele é um cara mais, assim, de armar a jogada. É. E aí, no segundo tempo, se o São Paulo conseguir nesse contra-ataque fazer um gol, aí você colocaria o Lisieiro pra você administrar mais o jogo e aí jogando ainda mais no erro do Corinthians. Será que não seria mais ou menos assim? Rapaz, eu não tenho... Olha, eu não sei, eu entraria com o mesmo time que entrou no último jogo, cara. Eu entraria. Porque o segundo tempo do São Paulo contra o Corinthians, eu achei que foi um pouco abaixo, cara. Eu acho que faltou um pouco mais de audácia pro Aguirre, colocar o time mais pra frente, aí tirar um dos volantes aí, tentar ampliar o resultado, cara. Se você levasse um resultado de 2-0 pra jogar hoje na Arena, seria muito mais fácil do São Paulo se classificar do que com 1-0, né, mano? Sim, sim. Eu vejo isso também. Mesmo porque, o Denão, o São Paulo não tirou proveito, cara, do Corinthians ter jogado na quinta-feira e o São Paulo na terça, né? São Paulo jogou dois dias antes, teve mais tempo para descansar e deixou o Corinthians de tal ritmo do jogo no segundo tempo. É, eu acho que o São Paulo deveria ter feito o resultado aqui. O São Paulo teve a oportunidade de matar o jogo aqui, mesmo porque o Corinthians, eu acho que hoje a peça fundamental do Corinthians, que eu acho que vai fazer a diferença, é se o Rodriguinho jogar. Concordo. Porque eu acho que se o Rodriguinho jogar, eu acho que o time do Corinthians é outro, muda completamente. Mas o Rodriguinho não jogando, o Corinthians fica muito forte na marcação, mas a criação ali fica zero. Não, eles têm desfalques importantes, ó. Rodriguinho, o Balbuena, talvez o Fagner não joga, o Luiz Álvaro Oliveira também. Mas depende. Luiz Álvaro de Oliveira é o seu fiosco. Se o Corinthians, se o Carilli for ousado, se o Carilli não ficar com essa babaquice de jogar com o time fechado, porque ele precisa do resultado hoje, ele colocar, se ele puser o Pedrinho junto com o Matheus Vital ali e o Cleison, fica uma linha ofensiva muito boa. E o Sheik lá na frente, é ruim pro São Paulo. Por mais que você diga, ah, são garotos. Esse Pedrinho, quando entrou no segundo tempo da partida aí contra o São Paulo no Morumbi, ele foi melhor que o time inteiro do Corinthians aí durante todo o tempo. O cara, em 15 minutos, ele fez mais que o time inteiro, cara. Acho que todos têm um pouco de razão. E o que acaba fazendo, o que pode fazer uma grande diferença, vai ser o estado mental de cada equipe. Acho que é verdade. Por exemplo, se o São Paulo entrar lá acovardado, bicho, o Corinthians pode jogar com 9... Pode jogar com... A gente já cansou de ver isso no futebol. É isso mesmo. Um time que tá com 10 parece que tá jogando com 11, e o que tem 11 parece que tá jogando com um a menos. É verdade. Se o São Paulo entrar covardado, mas você pode falar do Lisieiro por aqui, do Lucas Fernandes por ali, pode falar da ausência daquele, da presença do outro. Quando um time tá querendo o jogo e tá ali, não tá envolvido pela pressão, vai pra guerra, cara, não tem conversa. Não tem conversa. Com certeza. Aí sim, aí depois... Se os dois estiverem imbuídos do jogo, aí sim o que vai fazer diferença é o plano tático. Sim. É a diferença de um jogador individualmente. Focado, né, Sombra? Não, se pode entrar pilhado, né? Ah, um exemplo. O RG falou uma coisa, é o seguinte, que nem o Santos ontem. Sim. O Santos ontem, ele entrou ligado, mas não tava nervoso. O Santos não tava nervoso. Jogou bem. Quem precisava do resultado era o Santos. Quem tinha que estar nervoso era o Santos. O Santos não estava nervoso. Com o passar do tempo, quem ficou, a meu ver, mais tenso no jogo foi o Palmeiras. Pode entrar pilhado. Se entra pilhado, um abraço. Agora, se a bola começa a queimar no pé, nego não sabe o que fazer com a bola, aí, meu amigo... Então, mas são fatores, ô Sombra, que tem que ser levados em consideração, que nessas bobagens aí que aconteceram aí, o lance do Carilli lá, com essa repercussão... Na hora do jogo, ô Sombra, aquele lance do Nenê comemorar a frente do banco dos caras, você não tem a dúvida que o Carilli, de repente, vai usar isso daí numa pré-eleição pra querer inflamar os caras lá. E eu ainda diferencio da seguinte maneira. Uma coisa é estar pilhado, outra coisa é estar acovardado. Ah, sim. Pilhado é você estar tenso. Rafael Ilha. Porque existe aquela tensão cheia de adrenalina. Né? Existe a tensão cheia de adrenalina que você vai pra cima. Sim. E existe aquela tensão que o cara tá com medo. Ele tá se borrando. Sim. O que não pode. Eu prefiro o time pilhado do que o time acovardado. Com certeza. Eu até entro em contra aí o que o Mano falou. Eu acho que o cara, ele pode ser que não ponha os moleques pensando nisso. Que os moleques, de repente, entram muito ali na pilha e, tipo, não vai ter experiência. Pode ser por isso que o Carilli acaba optando colocar outros jogadores. Eu acho que é isso que o Tecumano tava falando. Pagani, Denis Pagani, palpite pra hoje, então. Corinthians e São Paulo. São Paulo 2-1. Então tá bom, olha aí. Tá bom. Marcão, deixa eu só te fazer uma pergunta. Manda. Tem alguém com o Mano lá no Rio de Janeiro? Porque eu vou dar uma deitada nele agora. Ah, o porteiro. Ai, é o porteiro lá, a gente chama. É o porteiro? Ele não me conhece. Manda, Denão. Então, o seguinte, o Mano falou ontem, aí essa semana, que o Palmeiras, ele começou a falar, né, do Palmeiras, que o Marcão veio na mídia e falou que o Palmeiras no Mundial. É. Falou que o Zete veio na mídia e falou que o São Paulo tinha jogado a segunda divisão. Por que ele não foi. Se pronuncia, seja imparcial, e fala que o Casagrande, quando chegou, falou que em 82, quando ele chegou pro Corinthians, ele veio disputar a segunda divisão. Então o Corinthians é bi-rebaixado ou vale pro ídolo dos outros? Do Corinthians não vale. Não pode ser. Pelo contrário. Primeiro, são duas coisas. A gente tem que tomar um certo cuidado. A gente tem que tomar um certo cuidado porque é o Casagrande. Vamos relevar, porque primeiro. Pra quê? Pegar um idiota desse e se aproveitar? Primeiro, vamos relevar. A gente tem que saber aí, é o Casagrande. Segundo. Essa eu não entendi. Vamos lá, vamos lá. Tudo bem, eu aceito. Eu aceito que joguei aí a segunda divisão. Eu aceito que joguei a segunda divisão e teu time também caiu. Todos nós caímos. Então não caiu, não. Não caiu, existe uma regra. Não, tô falando dos grandes aqui da capital. Olha, eu sei que esse é um assunto que demanda mais tempo. Um assunto palpitante. Vai render, só polêmica, né? Agora caiu no vácuo, velho. Mas o vácuo é regulamento, horas, índio. São 2 horas e 2 minutos. É. Né? É o fim do programa. Duas horas e dois minutos? Não, 20 horas e 2 minutos. É. Tô com sono. Você tá nervoso. Falou, Denis. Um grande abraço, meu velho. Abração, Dodô. Valeu, fica com Deus aí. Abração pra vocês, Marcão Sombra. Pagani. E amanhã tamo junto. Aí. Amanhã o Tricolor vai pra final pegar o Palmeiras. Vai sim. Valeu. Abraço. Falou, abração. Fiquem com Deus. Valeu, esse foi o Momento Sem Parar. Feriado chegando, então Sem Parar vai te dar dicas de como aproveitar a vida sem parar, com muita segurança. Além de revisar seu automóvel, calibrar pneus e tudo mais que você faz antes de viajar, nas pistas de cobrança automática, sempre preste muita atenção. Mantenha a distância segura do carro da frente e nunca ultrapasse os 40 km por hora. O Sem Parar não inventou esse número, não. Isso é resultado de estudos e testes realizados lá atrás, quando o Sem Parar foi o pioneiro da categoria. Portanto, viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar, mas fique esperto. Não beba antes de dirigir, não use celular ou volante e coloque as crianças na cadeirinha apropriada. E se chover, diminua a velocidade. Quem dirige com segurança, chega com tranquilidade. Sem parar, sua vida... no seu tempo. Boa. Estádio 97 também tem oferecimento do Macro. No Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. E oferecimento do Buscapé. Ah, é verdade, sabe aquele sufoco na hora de pesquisar preços? Meu amigo, com o Buscapé isso não existe não, hein? Você acessa buscapé.com.br, digita o nome do produto que quiser e descobre aí os melhores preços num clique só, hein? São milhares de lojas em um só lugar para você comparar e economizar. E no Buscapé, você ainda conta com um histórico de preços para garantir que a oferta é boa, hein? Sim. Assim você não vai perder tempo, né? De site em site, aí Sim. E vai comprar com segurança também, tá bom? Sim. Quer economizar em ofertas pela internet? Sim. Acesse então buscapé.com.br, acesse agora mesmo e dá um busque, hein? Compare e economize. Boa. E quando você ligar aqui, claro, evidentemente, só amanhã, né? Sim. Quando você ligar dizendo goleada de ofertas é no Buscapé, compare e economize, sim, ganha uma caneca do Buscapé, tá bonito, bom? Bonito, hein? Caneca então, legal. Olha, boa, faz assim, dá um busca. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Sombra. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço rapidinho aqui pro Richard também, do Buraco do Tatu, que tá fazendo aniversário hoje. Um abraço, Richard. Boa, Richard. Falou. Vamos mandar um abraço aqui pro Renan Camargo. E sem criar Richard. Corintiano, gosta de você pra caramba, mano. Um abraço pra ele, Renan Camargo. Renan Camargo. Um abraço pra ele. Valeu, Renan. Boa, Renan, é nóis. Acabou obrigado. O programa. Boa Sobrinha. Noite, Carilli. Diga, Ale. Não, só avisar a nossa audiência que é espetacular, que amanhã tem mais um episódio da saga Ale Oliveira Responde no YouTube. E amanhã o convidado será Rafael Portugal. E o Rafael William, quando que vai ser? Não, o William realmente está um pouco preso nesse sacanagem momento. Sacanagem, meu irmão William. Ele pediu uma porção de pilha de aperitivo para o evento. Né? Pilha milanesa. Portugal, pilha legal, milanesa. Esse moleque é bom, hein? Pilha cebolada. Esse é bom. Então tá bom, amanhã forte, a gente tem mais Estádio 97, amanhã também tem convidado. Ah, é? Amanhã tem placar, hein? E ele é palmeirense ou é São Paulino? E amanhã tem placar, porque mesmo que, por exemplo, não haja vitorioso, tem uma eliminação amanhã. Amanhã não, tem eliminação. Mas aí não tem que ser assim. Lógico que foi. Igual o Santos hoje. O Santos ganhou e teve placar pro Santos, amigão. A vida é um bumerangue, né? Vai é, embora, velho. Acho errado, já tá com medo, acusou o golpe, Marcão. Tá com medo. Eu tô zelando pelo bem-estar do meu irmão e do Sombra. Sim. Não, e atenção. Convidado amanhã. O cara lá do Cine Pornô Gay disse que vai melhorar a oferta pra você, aí, Marcão. Já, vamos conversar, mano. Marcão. E ô, mano? Você não vai fazer esforço, só vai ficar de bruxo. Por que você não aceita? Sabe o que é legal, mano? Pau no mole. Sabe o que é legal, mano? Não, você pode ser meu dublê mesmo. Lá. É gêmeo mesmo? É. Aliás, vocês brincam às vezes de dublês, né? É. Fora. Os carros clonados que ele fazia lá. Então valeu, gente. Até amanhã.